211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chuta, bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também, BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Esther, construído com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra. É gol! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, hein? Ah, tamo aí, né? Ai, tá chegando a hora. Eita, o dia já vem raiando, meu bem, porque eu vou tomando. Ai! Por que todo esse ânimo, Cláudio Azevedo? Ah, eu tô... É evidente que o jornalista hoje em dia tem que cantar. Não foi isso que eu vi pela última vez. O quê? NX Zero agora pra cantar? Foi isso aí que eu vi pela última vez. Fala a verdade, você vai pra vila confiante que vocês vão ganhar. Passamos já o carro em cima de vocês, filho. Tá bom. Para. Vou ficar quietinho. É brincadeira, né? Você tá invicto algumas partidas ali, né? Então, por isso mesmo. Chegou a hora, filho. Ah, o Barcelona tá, mas também. Não chegou a hora nenhuma, não, Dudu. A final é Palmeiras e Corinthians, pode escrever aí. Não, é Opa, Santos escreve. E Corinthians. Ei, Palmeiras não passa pelo Santos. O São Paulo, aí, o São Paulo não passa pelo Corinthians, Dudu? São Paulo não. Quem? Tá, é o Aldax. Quem? Não, estamos falando dos times que estão lá. Não tá. Mas você pensa que, olha, é uma tristeza e três alegrias, viu? Sabia que ia sair agora também, né? É, porque depois se passa também e toma a paulada do que vier, né? Então tá, você fica triste agora pra sorrir depois. Você acha, Mota? Não. O Mota que sempre está participando, tá certo. Né, Mota? Ô, Mota, se o São Paulo tivesse passado pela Audaz, acho que dá pra ser campeão? Não importa. Ué, São Paulo ia disputar. Você preferia time passar grande, no Audax tem que estar e tomar 4 do Corinthians ou não passar no Audax? Não importa, tomar 4. Agora ficar com medo de disputar. Eu tô perguntando, o que você preferia? Ah, tem sido divertido essas disputas, viu? Tem sido divertido. Vai lá pra Vila, pau. Vai pra Itaquera, pau. Vai no jogo do Palmeiras, pau. Mas tem que estar disputando, velho. É uma maravilha. Tamo disputando. Vai em Osasco, pau. Dá uma maravilha. Olha, então pra quem entrar no campeonato? Tá com medo dos outros times? Mas a pergunta foi coerente. Você prefere perder para o Audax ou depois tomar de 4 do Corinthians passando de fase? Então, que mal, Audax futebol. Então, eu tô perguntando isso. É, o Mota me xingou. Pergunta pro Mota aí, seu Zedão. Mota, vou te fazer uma pergunta agora. Pensamento de gente pequena, velho. Eu tenho 1,62. Exatamente. Ô, Mota, você prefere vai perder para o Ponte Preta, velho, que nunca chega, que não quer disputar com o time grande. O que você tava falando pra mim? Não, tô falando pra todo mundo. Você tá falando pro Sombra. A Motinha tá exaltado. Tá falando pro Sombra. Não, eu acho... Eu vejo muito São Paulino falando com a ideia do Sombra. Ou preferia cair agora do que cair contra o Corinthians na arena e perder de 3 de 4. Para, velho. Mas aí você tá pautando isso aí. Não, eu tô dando uma opinião. A minha opinião é... Eu acho ridículo isso. Ano passado time grande como São Paulo... Tem que ir disputar semifinal, final. Não importa se vai perder ou não. Se ficar com medinho de disputar com outro time grande, é que... fecha o clube. É que seis aquela vez foi... Mas não importa, Pedro. Causou um... o Corinthians já foi... O São Paulo já, time... o Corinthians já foi goleado pelo São Paulo também. Time faz tempo, né? Mas não importa. Time foi. Grande como faz São tempo, Paulo, não tem que temer nada. Mas time grande com o São Paulo, antes de temer, ele tem que saber montar uma equipe competitiva. Aê, olha isso, tomou na cara agora. Mas o São Paulo tá competindo, não tá? Não tá na Libertadores ainda? Tá, e tal. E olha, e deve ser folgado o resultado amanhã. Vai ser uma facilidade. Eu acredito até o final. A gente só precisa empatar onde os caras ganham 84% dos pontos. Mas aí o Motinha tem razão. O torcedor ele tem que acreditar até as últimas, cara. Isso. Aí, Motinha, tô do seu lado, hein? É, isso aí. Ajuda aí. Ah, mas o Lugano hoje é reserva no São Paulo. A dupla titular aí é o Rodrigo Caio. Quando um time grande se conforma a não disputar esses jogos importantes, jogos grandes, fecha, velho. Vira Portuguesa, vira Ponte Preta, vira o Juventus. Daqui a pouco ele vai cuspir em alguém aqui, tá ok? Nossa, por que você tem que falar quando eu falo? Boa, por que você tem que opinar, velho? Tá vendo? A grosseria vem desse lado, né? Nossa, deputado, você vai torcer pra quem quinta-feira? Pro São Paulo do Mota ou pro Strongest? É, Strongest, né? Mas assim, nada contra o Mota, entendeu? Só quero que ele se ferre, mas tudo pacificamente. Ele, pra quem não tá vendo aqui na web, ele veio vestido de turista do GTA. Tá vendo? Que ele se encontra e atropela na rua? Aí, ó. Ô, Mota, eu achei que era uma homenagem ao Mazzaropi. Fala aí, ô Mota, traga as notícias deste fortíssimo São Paulo. Com certeza. Dessa time grande, gigante. São Paulo gigante. Ah, mas você tá confundindo tamanho de clube com competência e capacidade. Não importa, mas o São Paulo é gigante, tem que disputar. Olha, hoje tem o São Paulo, hein? Hoje tem convidado aqui hoje. O Balsa hoje testou o time aí com Wesley, chefinho. Porque o Lugano, né, teve um estiramento aí muscular na coxa esquerda. Teve o quê? Estiramento. É um estiramento. Né, muscular na coxa esquerda e tá fora do jogo. Músculo de jogador velho, velho. Ah, não. É igual elástico podre. É verdade, você estica e estoura. Tem que trocar, mano. Ah, velho, o Lugano ele já tá numa fase aqui, precisa começar a fazer tratamento com células tronco, tá ligado? Então, o Balsa. Tratamento experimental, esse tipo de coisa. O Balsa testou o time com três volantes aí, né, Chupinho? E. Mas por que três volantes? Eu não entendi. Mas ele quer fechar a casinha ele ali, quer fechar, velho. Ele vai jogar o ali Michael, com o Hudson, o Thiago Mendes e o Wesley. São os três que ele vai colocar em campo. Michel Bastos talvez. E briga por uma posição ali, Michel Bastos ou Kelvin. Ah, pensei que, pô, time grande ia pra ganhar. Ah, mas hoje não importa o resultado, velho. O Balsa ele tá certo. Mas se São Paulo sair de lá com um empate, tá classificado. Ele não pode expor demais ali no meio-campo de São Paulo e muito menos deixar chutar de longe, porque o Denis tá no gol, né? Mas agora, olha, peraí, tem um torcedor ilustre do São Paulo que tá aqui do meu lado, velho. Também é São Paulino? Olha o Zetsi! Auditório! Eu, Glu-Glu, sou torcedor de São Paulo, vocês sabem. Não é segredo pra ninguém. Eu acho que o Lugano é um bom jogador, ele decide, quando tem que sair da área, ele sai rascando mesmo. Eu acho que o Lugano tem que continuar no São Paulo representando bem o tricolor. Ai, tio. Das boas-vindas ao Vinícius, que tá aqui fazendo estádio 97 hoje com a gente. Vieira, seja bem-vindo aí. Obrigado. Boa. Prazer estar aqui com vocês. Estiloso, de óculos. Sempre quando eu tô no carro, escuto o estádio. Eu fico prestando atenção nas brigas de vocês o tempo todo. A rivalidade, sombra. O Rude, que é um grande parceiro lá no Multitom, que a gente tá junto agora lá no Multishow. Boa. E o Domênico, pô, que eu sempre fui fã do trabalho do Domênico. Quem não é fã do trabalho sempre do Domênico? Sempre escutei o Domênico, né? Quando era locutor de rádio. E, pô, sempre acompanhei a carreira. Cara, eu era moleque, eu já ouvi o Domênico. Vocês estão loucos. Olha, muito minha bom, avó, eu lembro, eu era criança. Minha avó. Ela ouvia a rádio, já ouvia que o Domênico, isso? Cara. Ó, sua avó é demais, né? Isso. O Domênico, ele chegou um dia lá pro amigo dele, o tal de Marconi. O velho. Marconi, tá louco. Tô desenvolvendo um negócio aí. Aí o Domênico foi dormir. Muito louco, tomou um porre e foi dormir. Marconi chegou e jogou na mídia o negócio. Falou, ó, desenvolvi o rádio. Um negócio pra você. Não, pra você. Um negócio que foi feito pra sua avó. Sim. E aí nasceu o rádio. Pois é. Foi assim que nasceu. Mas o Botinha. Sim. Ontem eu tava lendo a coluna do PVC, mas é inteligente o PVC, é muito bom o PVC, não é, Benjamin? E uma memória incrível. Eu te dizia isso, eu te falava. Sempre falou, menino tem futuro. E gente menino boa, tem futuro, é. PVC, ele tá falando assim, que a direção do São Paulo quer a permanência do Balsa, não importa o resultado de quinta-feira. Ok, isso é uma coisa. Aí fui ler outra matéria, se eu não me engano, do UOL, que dizia o seguinte, olha, os reforços que virão para São Paulo no meio do ano, não necessariamente serão os indicados pelo Balsa. Sim. E aí tá lá, diretor de São Paulo, a direção... Pedindo a cabeça do Balsa. Diz o seguinte, não adianta trazer jogador indicado pelo técnico, porque amanhã depois o técnico não fica, e aí a gente fica com o jogador indicado pelo técnico. Ou seja, técnico, não só no São Paulo, como em qualquer outro lugar, ou em 99% dos lugares, talvez hoje diferente seja no Bayern, por causa de Guardiola, Tite no Corinthians, e umas exceções aí, técnico, assim, ele dura até o momento em que, né, tá tendo boa campanha. Então, ó, por isso que eu digo mais uma vez, não é questão de campanha contra o Balsa, mas eu acho que o Balsa, por exemplo, se vai ter que esperar o meio do ano para trazer jogador pro São Paulo vai ter que ficar esperando até o meio do ano o Balsa conseguir fazer o time ir levando isso aí, cara. Aí traz os reforços e o cara não faz o time engrenar, como que faz? Eu sinceramente, não é torcer contra, não é isso. Eu sinceramente não acredito que o Balsa terá futuro grande no São Paulo. Não, tem dado umas barrigadas aí, né, velho? Eu não sei até quando a torcida vai ter paciência com ele, a diretoria idem. O elenco parece que já não tem muita, né? É. O que é diferente de falar, você tá torcendo contra? Não, porra, quero que amanhã o São Paulo ganhe de 10, depois aí comece, prossiga na Libertadores, seja campeão, tá? Mas, sei lá, cara, eu sinceramente não... Não vejo um futuro muito longo, não. A gente já não vê futuro longo em técnico que vai bem, você imagina em técnico que tá mal. Só que aí no São Paulo, Sombra, fica mais do que comprovado que o problema, o problema raiz não é técnico, né? Porque você teve Doriva, Milton Cruz, o próprio... O outro colombiano que tava aí agora, o... Foi embora pra seleção do México? Osório. Né? Agora o Balsa. Mas o Osório, quer queira, quer não... Ele teve momentos melhores do que esse técnico. Sim. Teve momentos melhores. Ah, mas eu acho que o problema é técnico, sim. Porque elenco São Paulo tem. É que São Paulo até hoje, depois do Muricy, não trouxe nenhum treinador impactante que você diga, pô, esse cara vem aí, pô, vai fazer um bom trabalho. O São Paulo não trouxe nenhum treinador, talvez, do quilate do Cuca, do Tite, ou de algum outro que a gente conhece aí no futebol brasileiro. Não. São Paulo trouxe apostas. São Paulo trouxe o Osório, São Paulo trouxe o Balsa, São Paulo, São Paulo trouxe o Doriva. Então, São Paulo quis ser diferente. Mas clube grande, todo mundo não fica falando. Você tem que trazer um cara cobrão. Mas todo mundo fica falando, tem que apostar no novo, apostar numa coisa diferente. Mas isso você faz. Todo mundo falava aqui, vocês mesmos falam que os técnicos que estão aí não é novidade, sabe? Tem que apostar em coisa nova. Desculpa, o que eu falei é o seguinte. Eu falei desde o Osório, eu não traria treinador gringo, não. Nesse momento, não, a não ser que fosse um gringo daqueles realmente... Guardiola. O Balsa é bicampeão da Libertadores, tudo bem. Eu acreditava que o Balsa pudesse fazer um trabalho melhor, porque justamente tem dois títulos de Libertadores da América. Ainda que não fosse títulos conquistados com times grandes, eu pensava assim, bom, um cara que tem dois títulos de Libertadores da América tem que ser no mínimo bom. Tem que ser bom, não tem coincidência. Ninguém é campeão duas vezes de Libertadores à toa, né? Mas infelizmente até agora ele mostrou pra mim que, pô, o que ele mostrou é que o São Paulo não vai chegar nem na semifinal do Paulista. Mas Sombra, você pega os jogadores do elenco, os caras olham o Balsa perdido, o Balsa insistindo com o Centurion, o Balsa insistindo no esquema que o São Paulo não tava jogando bem, e o jogador, ele tem o feeling dentro de campo em saber que o treinador tá pisando na bola. Ele fala, meu, esse cara tá moscando. Claro. Esse Centurion é uma ameba, o cara não joga nada. É, o cara, óbvio. O cara tá vendo isso, o cara tá vendo. E ele tá vendo o treinador dando murro em ponta de faca, É um treinador que o jogador não respeita. Agora, se chega um Sampaoli recém-conquistado de uma Copa América com o Chile, sabe? Sim. É um outro, uma outra visão que o jogador moral, tem do cara. Que moral a gente vai ter se eu botar um locutor gago na rádio? Pois é, entendeu? Pois é. Aí, pô, chega o Domênico na cozinha e fala assim, meu, os caras estão loucos, meteram um locutor gago na rádio. Lógico, você entendeu? O jogador faz igual. Agora, se o São Paulo traz o Balsa, sempre você que frita os caras aqui. Eu? Não, mas é diferente. Por exemplo, você chega o Sampaoli, Sombra, você chega o Sampaoli lá, o jogador olha diferente. Olha. Fala, porra, é o Sampaoli, vou ouvir, vou correr pelo cara. Aí, porque numa briga entre Sampaoli e elenco, a mídia toda vai puxar o saco do Sampaoli. E dado um treino, o cara sabe como o cara é do negócio ou não é. Lógico. Né? Fato. Isso aí não tem erro. Agora só uma coisa, Valério. Fala, Silvio. E aí, boa noite. Salve, eu tava ouvindo aqui. Não seria melhor mandar o Bowser. Ele está tossindo. Desculpa. Não seria melhor mandar o Bowser embora para pegar o glorioso Marcelo Oliveira para garantir já ele no comando? É verdade. Boa, bem observado. É peteca na boneca de vidro, né, malandro? Como é que é? Peteca na boneca de vidro. O Mota vai discordar. Foi bom essa. Você concorda, Mota? Okay, legal, o Paulo legal, Peteca. Vamos discutir sobre isso. Nossa, ele parece dirigente, cara. Você falou como dirigente. Ué, mas o São Paulo tem técnico. Estamos recebendo hoje Marcos. E eu apoio o Balsa. Eu sou contra tirar o Balsa. Todo mundo sempre fala, o time que fica mudando de técnico toda hora é porque tem alguma coisa errada lá dentro. Aí vocês querem tirar o técnico porque pra arrumar. Porque já foi mal. Porque já foi mal? O cara tá aqui desde janeiro. Eu não consegui ganhar o jogo fora de casa. Então naquela época, então tinha que tirar o Tite, porque o Tite saiu da Libertadores. Não, é diferente. Vocês glorificam o Tite porque naquela época o Corinthians apoiou, o Andrés apoiou. Mas o Andrés apoiou numa derrota acachapante. Uma vergonha nacional. Verdade. Histórica. E o Corinthians apoiou. Por que o São Paulo não pode apoiar? Ué, e quem era o Tite naquela época? Ninguém. O Tite já tinha sido campeão Corinthians. Aí daí? Nossa, o título. O título. O Bauza é bicampeão da Libertadores. O São Paulo não. Mas o Bauza é bicampeão da Libertadores. Mas eu tô falando do Tite aquela vez, o campeão do Corinthians. Já tinha história. Dois pesos e duas medidas, então. Não. E outra, o Bauza em 6, 4 meses não conseguiu ganhar um jogo fora no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista. Paulista! Não tô falando de Libertadores. Adversários de segunda e terceira divisão do Campeonato Nacional. Porque na Libertadores, o jogo fora que ele poderia ter ganho, ele não ganhou, porque o Denis tomou um piruzaço lá contra o River. Sim. Gente, o discurso do cara é de diretor. Estamos recebendo hoje Marco Aurélio Mota. Marco Aurélio Mota. Cada um pensa de uma forma, dessa forma. Eu acho uma besteira trocar o técnico. Não, eu gostei da frase que você falou. Não vou discutir sobre isso, o São Paulo tem treinador. Mas o São Paulo tem treinador. Sim, mas o Balsa não caiu ainda. O Balsa não caiu ainda. Você gosta do Balsa? Eu gosto. Gosta mesmo? Eu gosto. Eu acho que tem outras coisas aí que as pessoas não falam. Um time que tem, por exemplo, na zaga, o Breno, encostado, machucado. Sim. O Lugan. Não tô discutindo a discussão. Mas era o que, por quê e tal, papapá. Mas tô falando. Breno, encostado, machucado. Lucão, zero à esquerda, queimado. Beleza. Rodrigo Caio, sem confiança, agora com o Maicon tá tomando confiança. A zaga do São Paulo é Maicon e Rodrigo Caio. O Lugano joga pouco, joga, todo mundo sabia disso. O time tá sendo reconstruído, gente. De novo? De novo, São Paulo ainda não arrumou. Por culpa de quem? Da direção, que não soube contratar os jogadores certos que o São Paulo precisava. Não soube contratar o treinador certo. Mas por quê? A culpa é do cara? Não, porque... Não, tem culpa também. Desculpa, eu acho que um treinador que não ganha. Nem sempre. No Campeonato Paulista, um jogo fora... Ué, então todos os técnicos são incompetentes. Olha, que não ganharam. Porque não só vejo, ganha um. Eu não, jogo fora? Jogo não, mas fora, tô falando, casa? Tá falando que não ganha Paulista. Mas não, eu falei jogo fora, não Paulista, não falei Campeonato Paulista. Não, mas então... É que eu vou te falar, Mota, não vi nada no Bowser até agora. Pra mim o São Paulo é um time ruim, fraco, sem padrão, desorganizado, e acho que ele insiste com os jogadores, às vezes, que não tem nexo. Na minha opinião. Agora, se você gosta, eu tenho que respeitar. Agora, Mota, não seja incoerente. Eu não acho que ele vai longe, não, com esse time do São Paulo. Agora, que a diretoria é ruim, isso também não tem a menor dúvida. Agora, a diretoria é ruim, porque também a culpa da diretoria, principalmente, que contrata treinador errado. Por exemplo, quem contratou o Chiesa, cara? A diretoria. Absurdo. Sabe, o Balsa não pediu o Chiesa. Então, e por que aceitou? Complicado. A diretoria que trouxe, o cara falou, não quero esse jogador. Ele tava acabando de chegar? Ele nem conhecia, não sabia nem quem era. Meu amigo Valmir, ele tem razão. O Tite ainda não tinha sido campeão brasileiro quando o Corinthians foi eliminado pela... Não, foi 2011, Tolima. Foi 2012? Não, 2012 foi campeão da Libertadores, é louco, patrão. Sabe. Então tá certo. Foi em 2011 que o Corinthians foi eliminado contra o Tolima e foi campeão brasileiro no final do ano. É isso aí, Valmir, tamo junto, valeu. Tem razão. Então, quem sabe, Mota, São Paulo não vai ser campeão aí, tá vendo? Mas o Tite, velho, ele não pode ser comparado a nenhum treinador, cara. O Tite é um semideus. Hoje, muitos aqui não, já pediram a saída dele. Não, mas peraí, o Andrés, naquela época, ele teve uma visão de apóstolo, Motinha. Ele falou, vamos acreditar no homem. Vai. O Andrés foi quase um apóstolo ali, Benjamin. Mas é bem complicado, o Sombra, não só você como o Motinha, realmente, é Oda, mano. Como toda a torcida do São Paulo, precisa ter uma paciência enorme pelo que o time está passando, pelo que passou e que por vai passar ainda desculpa, e no decorrer. Não tenho que ter paciência, não. Paciência eu não tenho mais. É complicado. Paciência eu não tenho. Só que hoje em dia é aquela coisa, né? Você vai se acostumando com a situação. É. Aí você chega e fala, ah, faz o que vocês quiserem, né? É, é não, mas assim, eu digo no sentido porque realmente a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão mudar ali dentro. Porque é, não é só técnico, né? Para mim, até concordo com o Motinha, que o problema no São Paulo é muito maior do que o técnico. Vai de direção, a presidência, próprios jogadores. Mas enfim, né? Infelizmente, para você sendo eliminado mais uma vez. Mas espera-se que o mínimo de um técnico que é bicampeão da Libertadores tenha conseguido ganhar pelo menos um jogo fora de casa. E aí, só um recado aí pro... Não importando de quem seja a culpa maior ou menor, né? É, e aí eu queria deixar só um recado pro Ganso. Queria até pedir ajuda do meu amigo Azedão. Seu Ganso! É, que é o seguinte, ô Ganso, para você... Oi. E aí, Azedão, o que você acha? Não entendi, mas vamos lá. É? Mais uma vez acima da média, que fala muito, não fez nada. É, apareceu no jogo, tomou o chapéu. Tá querendo dizer, mas chupa Ganso. Chupa trouxa. Ganso. Não, vamos às manchetes do Santos. Aê. É, então foi definido, antes de falar dos outros times, né? Foi definido as semifinais do jogo paulista, né? Corinthians e Aldax, 6:30 PM no sábado, né, mano? No Itaqueirão. E Santos e Palmeiras, na Vila, às 16:00 PM. Time grande domingo. No domingo, né? Ó, e tem aqui o também... O seria no domingo, só não vai ser o sua besta, porque o Corinthians vai jogar... Que isso? Diferente do teu time que não tá na competição, o Corinthians quarta-feira viaja pra enfrentar qualquer adversário fora, porque o Corinthians decide em casa. Teu escroto. O que que é isso? Agressividade. Agressividade total. Que não é Libertadores, não. Precisei colocar você no seu devido lugar. Inclusive, aqui, ó, o Gustavo Henrique, zagueiro, falou aqui, ó. Quem tem a perder somos nós, porque o Dudu disse que o Palmeiras, o Jesus disse que o Santos tinha que aprender com o Palmeiras. Sabemos da nossa qualidade que é maior do que a do Palmeiras. Aí, Gustavão! Boa. Começou já. É, a guerrinha de declaração começou, né? Então, o Santos... Que é muito legal, porque esse jogo de Palmeiras e Santos... Tá virando, né, uma vai coisa. Vai ser legal pra caramba, velho. Vai sim. Quando que vai ser? Domingo? Domingo. Aí o Falcone, aí esse hipócrita vai ser o primeiro aqui a chegar aqui. Eu? Que os caras brigaram e deram mau exemplo. Olha, é isso que você vai falar. Na década de 80 tinha isso, na década de 90 mas hoje, tinha hoje, tempos tá mudaram, velho. Então não pode brincar mais. Tempos mudaram, tem que evitar esse tipo de... Eles não estão brincando, hein? Ah, estão tirando um alfinetando. Estão levando para outro lado, faz tempo. Alfinetar é diferente de brincar. Na luta de boxe, os caras também antigamente tinha o Serginho vinha e apostava lá, com o jogador do time adversário. É bom apostava, brincava. Isso é bom, valoriza. Isso era brincar agora, alfinetar é outra coisa. Legal pra caramba, dane-se politicamente correto, deixa os caras tirar onda. No boxe os caras pegam pesado, né, cara? Dá beijinho, né? No MMA também tem pegado, né? Mas no boxe e no MMA são lutas. O que você falaria? Futebol é só depende. Ô, Azedão, o que você falaria na pesagem? Você falaria na pesagem contra Domênico Gato, aquele olho no olho. Isso aí é briga? É, na pesagem. Não, na pesagem, antes do boxe. Eu nunca brigaria com o Domênico. Não, na pesagem. Jamais brigaria com você, jamais. Brigaria pra você, ó. Olha aqui, ó. Dois dedinhos no olho. Aí um pra você, tá intimidando. Pegar teu dedo, você vai ver onde eu colocar esse dedo. Olha aí, ó. Trouxa. Olha pra mim aqui. Olha aqui, ó, trouxa. Quantos mundiais você tem? Aê! Qual é o maior time do Brasil, trouxa? Tem mais título aqui, ó. Jornalisticamente ou como? Imbecil. Que é isso? Não te ofendendo. Eu sou seu pai. Mas na luta pode. Mas na luta pode. Ofender não, brincar. Na luta pode. Foi chute no saco agora. Foi chute no saco agora. Então que se dane. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Ô, Santinho. Diga aí, Motinha. O Atlético de Madrid pode vir atrás do Zeca. Isso. 8 milhões de euros. Isso. Na verdade, o Modesto já falou que não sai. Ah, mas o Modesto toda vez ele fala a mesma coisa que não vai. E o Santos tem direito de 70% dele. É. Tchau, na verdade, o Atlético de Madrid, por meio de investidor, fez essa oferta aí de 8 milhões de euros, né? Cerca de 32 milhões de reais. Mas a FIFA não pode mais. O Atlético de Madrid, se eu não me engano, tem capital chinês já. É, então. Eu que eu conheço. Peraí. Tem uma participação. Eu não sei se é chinês. Não é do. Eu acho, não tenho certeza. Acho que é um país do leste europeu, inclusive. É, olha. Acho que não é capital lá dos. Aquele canto lá mais vermelho? canto mais vermelho. É o Mar Vermelho? É, o lado oriental ali da Europa, os caras são meio vermelhos. Só tem, né? Eu vou olhar pra Madrid com a Lindo Cruz. Mas essa negociação ela pode emperrar porque o Atlético de Madrid. Olha o Van Diesel, tá aí o cara do Veloz Furioso lá fora. Ah, pagando pau pro cara lá fora, hein, meu irmão? Igualzinho, ah, Benjamin. O Caceta Uri, Benjamin. O cara tá lá, tô olhando o Veloz. Só ali pelo beijo, mano. Eu acho que o Benjamin morde intestino. Ele tomou um sol a mais. Mas ó, ficou com a teta durinha. Mas ó, Benja, parece que essa negociação aí ela vai emperrar um pouco, porque o Atlético de Madrid. Ele, na verdade, ele tá querendo fazer essa contratação, mas através de investidores, né? Só que como a FIFA proíbe terceiros aí em negociação de atletas... Ah, mas isso daí também tá de brincadeira. O terceiro deposita dinheiro na conta do Atlético, ele vai lá e compra o jogador. Tá. Pergunta como isso, se o Palmeiras comprou o Barros, então. Aí o Atlético de Madrid liga, e como vocês compraram o Barros? A gente ensina ele. Né? Isso foi o que saiu na matéria, mas realmente é isso que você falou, mano. Você consegue descaracterizar, né? Sim. Né, o investidor vai depositar essa grana lá na conta do Atlético e aí o Atlético repassa pro Santos. Ô, Rodrigo. Diga. Perdeu. Ah, não, mas tem que vender. Vai embora. Não, mas é bom dinheiro, velho. 8 milhões de euros. 34 milhões de reais. Boa noite. Você vai com quem pra lá? Eu vou lá com a Lindo Cruz, com a Bete Carvalho. Com toda a velha guarda da Portela. Vamos lá pra Madrid. E alô, Xerém. O Santos, ele o Netinho já... de Paula também tá aí, né? Netinho. O Netinho de Paula. Netinho, não tá querendo vir. É. E aí, gente? E seu voto, é sim ou não, Netinho? Aí, mano, meu voto é sim. Se não for sim, vai na porrada. E você quer mandar abraço pra quem? Liga na tranquilidade, né, mano? Pro Coringão, né, mano? Coringão, a Coab, a galera que tá na sintonia aí fazendo um churrascão agora, né? Galera toda lá. E o dia de princesa. Recebendo bolsa, né, mano? Trabalha pra quê, né, mano? E o seu... Recebe bolsa, fazer churrasco à tarde, os trouxas trabalham, né, mano? Netinho, seus filhos de Paula foram expulsos do Superstar lá. Perderam. Aliás, meu filho tá aqui. Chega aí, filhão. Fala aí com o pessoal da 97. Oi, pai. E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem? Muito diferente, bem. Né? Tem mais filho ou só esse? Tem o outro. Como é que é o outro? Tem mais um, mas esse é diferente, esse é pagodeiro. Ah, é? Esse é diferente da turma. Ô, Netinho, e sua filha? Ela tá aí também, sua filha? A minha filha não veio hoje, mano. Ela tá numa roda de samba. Tá bom. Não veio também. Aí só mandar um abraço pra quem que tá ouvindo nós? O Neymar tá ouvindo nós, é verdade? Ei, amigos! Vamos falar aqui com Casagrande. Casagrande? Boa noite, Kleber. Não é o Kleber, é o Galvão. Bem, amigos, ele tá usando a mesma coisa que o Écio Neves. A partir de agora, vamos mandar um abraço aqui pra galera do Esqueça. O Esqueça é o melhor grupo de WhatsApp do Brasil e do mundo. Sabe quem tá aqui? Quem tá aí? Eu já avisei, ele tá ligado aqui agora. Falou que eu ouvi lá pela internet. Ele tá em Barcelona agora. É o menino Neymar. Um grande abraço pro Ney, também pro Daniel Alves, que tá aqui no grupo de WhatsApp. O Esqueça. Tem também o Lucas Luco, que vocês conhecem, que é o cantor, já tá ali, pegador. Tem o Felipe Tito também, que faz palhação, outro pegador. Manda abraço pro Denner também, que tá ouvindo a gente. O André Bancoff também, modelo, ator, pegador também. Ó a galera aqui no Esqueça. Denner? Não tá? Denner? Que Denner, velho? O Denner da Portuguesa, do Vasco. Mas morreu. Tá louco, velho. Faz tempo que morreu. Morreu. No outro WhatsApp. Ele tá no WhatsApp do Ulisses. Que isso, amigo. Olha isso, momento dramático no estado 97. Ele tá no What's Under. É verdade. Então, e o Odílio, viu, Santista? Diga, o Odílio falou que vai entrar na justiça aí pra voltar ao Santos. É, na verdade ele quer reverter aí, né, essa situação dele que acabou sendo expulso, né? Ele mais nove, sócios, né? Isso. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil, porque de todos os sócios do clube, só três votaram contra aí a expulsão dele, a reclusão do Odílio. Quem? O R, o G e o número 2. Não! Mas na boa, esses dirigentes aí, eles precisam de um pouco mais de vergonha na cara. Velho, fazer o que o cara fez com o Santos, ele devia se enterrar igual um avestruz, enfiar a cabeça embaixo da terra e nunca mais sair de lá. Fazer o que o cara fez lá, o Aidar em São Paulo. Se for expulso, ele tem que deitar na casa dele e falar, nunca mais nem passo na porta do Morumbi. Ele tem que dar graças a Deus, porque ele pode ser processado, vergonha, inclusive, cara. Mano. Tá? E aí, voltando um pouquinho do Santos, Sombra, o Santos que já colocou... os ingressos aí pra domingo à venda, tá? O ingresso mais barato é de a arquibancada superior, tá saindo a R$80. Ô, mano. 80 pila arquibancada? Isso porque já tinha aumentado o preço dos ingressos nas quartas de final. E agora o Santos mas volta a reajustar. É que carteirinha de meia entrada deve ser vendida até em quiosque lá, né? 40 mas reais. Idoso não paga, não, lógico que não. Oi? Idoso não paga, é grátis. Idoso, você comprou, mano. Você comprou um de porquinho e ganha uma carteirinha de meia entrada, né? Vocês são tudo trouxa nessa rádio aqui, viu? E o ingresso mais caro, que é a cadeira coberta lateral, tá sendo R$ 120,00 para uma semifinal de Campeonato Paulista. Pô, mas dá direito ao quê? Isso daí, soro e desfibrilador, velho? Não, o quê? Mano. Ué, e na Arena, peraí, e na Arena Corinthians dá direito ao quê? Um estádio que abrigou auxílio reclusão? Abertura da Copa, tá certo? A Argentina jogou na Arena Corinthians, tá certo? Argentina, velho. Por que que a Argentina é perto do Santos? Você tá de brincadeira, velho. Uma perna do Messi, o Messi tirar um encravada dele já vale mais que o elenco inteiro do Santos. Ih, não vale nada, não vale nada. O Messi, se fosse tão bom, jogaria bem na Argentina. Para de falar mal do Messi. O Messi tá andando pra para de falar mal do Messi, amigo. É, quem joga bem no Brasil é o Neymar, né? Nossa, joga demais. O Neymar joga muito. Para de falar mal do Messi, que o Ney tá escutando, hein? Estádio 97 da Energia 97 FM tem oferecimento do Extra, Benjamin. Vamos falar do Extra? Vamos falar do Extra, amigo, porque você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos, a família e torcer. Não segura o coração, hein? Amanhã é dia, minha gente. Amanhã é dia de jogo, de chamar os amigos, a família, a sua casa, tomar Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. E você sabe, hein? Quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Então, ó, se liga, hein? Cerveja Itaipava, lata 350ml. Leve uma por R$ 1,99 cada ou leve duas por R$ 1,87 cada ou leve três por R$ 1,64 cada unidade. É isso mesmo. Cerveja Itaipava lata 350ml, leve uma por R$ 1,99 cada, ou leve duas por R$ 1,87 cada. Ou, melhor ainda, hein? Leve três por apenas R$ 1,64 cada unidade. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, zombinha. É isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento de Pirelli. Promoção Pirelli. Comprou três pneus, o quarto é grátis. Aproveite. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ô, mano, vamos falar do cartão Zoom, por favor. Opa, vamos lá, assombrar. Atenção você, ouvinte do Estádio 97, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Então se liga só como é fácil, amigão. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, cara, você ganha R$5 de crédito no seu bilhete único, tá legal? É tá isso legal. Aí, cara, você ganha R$5, viu, Bah? Não é mentira, não. Não é milagre, não. É a Zoom te dando esse baita presente, hein? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você nunca mais vai pegar a fila para reabastecer de crédito do seu bilhete único, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, amigão. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você, tá bom? Anota aí, ó. Soletrando. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse o site. zoom.com.br/bilhete-único. E lembrando, Sombra... Quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo a seguinte frase, anota essa frase aqui que você vai ganhar um presentão, hein? Não é que você concorre, você ganha. O cara que disser a frase, recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, o cara não é que ele ganha, viu? Ele vai ganhar mesmo, viu, Sombra? Não é aquela ganhadinha assim. Ganhar! É, aquela ganhar maiúscula, velho. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Tem que falar essa frase, ó. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom. Isso é muito didático, mano. Não tem como as pessoas errarem. Não, mas tem que dar aquela ênfase. Ah, você pega uns caras que nem o Mota, é melhor fazer. É, inclusive, ó, parabéns ao Mota hoje. Ô, Bolsonaro. Hoje é o dia do... você trate de tratar bem o Mota. Hoje é dia do índio, né? Hoje é dia do índio. Parabéns ao Mota. Aê! Aê! Aê! verdade. Aí, Xingu. De você eu não quero nada, velho. Pega esse parabéns e fia só da onde, velho. Ah, violento, ah, olha aí. Olha eu quero só. Dizer que eu vou lhe processar, eu lhe cuspi lá em Brasília. E vou lhe cuspir de novo, porque ele é contra a sigla GLBT. É contra a DVD, ele é contra o CQC. É, tá vendo? Eu vou lhe processar. Você é a favor do Jean? Olha o cuspe. Os dois são horríveis. É, ele errou o cuspe. As pessoas tinham dúvida se Jean Willis cospe ou engole. Pronto, Bolsonaro já sabe. Já sabe da verdade. É, tá vendo? É uma bobagem. Imagina a criança ouvindo isso. Vai crescer com isso, né? Vai querer cuspir na cara do outro. Olha, É isso aí, esse é o Vinícius Vieira aqui no Estádio 97, na Energia 97 FM. Ô, Motinha. Sim. Vamos trazer notícias do Corinthians. Nossa, que desânimo, hein? Ah, Coringão! Enche a boca pra falar do Corinthians. Ah, enche a boca. Nossa, vocês que gostam de encher a boca. Ele já faz vocês todo que dia. Né? Enche a boca. Viu? Ah. Dê ênfase quando você for falar esse nome, cara. Ah, nossa. Ai. Viu? Pô, olha. Que cheiro de cândida aqui, hein? Tá com cheiro de podre. Que é você. Que é isso que você é, um podre. Ô, Moto, você gosta do Jean Willis? Não, também. Eu não gosto. Você é homofóbico, eu vou lhe processar. Não gosto de nenhum dos dois. Vossa Excelência está sendo leviano. Que ida, dos dois lados são horríveis, dois idiotas. É o quê? Dois. Fala a manchete aí, pô. Aí não dá. Queremos ouvir. Olha, mano. Você gosta de alguém? Tem alguma pessoa assim no mundo que você gosta, mano? Se sou eu, político, eu não gosto. Você gosta de algum político? Fala um político aí. Você falou. Sou eu, avestado! Adivinha quem está falando? Sou eu, avestado! Você é um dos poucos que se comportaram lá. Eu voto sim! O Lula tá bravo com você, Tinica. Você ficou lá tomando uísque, viu? É. Na realidade. Esse homem, que esse menino lindo sem dedo, está preocupado. Você ficou fazendo o que lá na casa do Lula antes da... lá no hotel? Na realidade, eu combinei com eles e eu ia votar não. Chegou só que lá. Quando chegou na hora, eu disse, em nome do circo, dos palhaços que vai pegar fogo no circo e se lascar, eu voto sim! E botei na rosquinha dele. Desculpa, o ex-presidente ficou bravo, hein? Ficou muito bravo. Ô, mano. Olha, se o Lula tá bravo com o Tiririca. Olha, é que os caras estão na roça, velho. Tá feia a coisa. Os caras estão dependendo do Tiririca. O Edu ainda falou que não tá definida a saída do Giovanni Augusto aí, mano, da lista do Paulista, viu? Eles estão pensando ainda se vão tirar ele ou não. Mesmo que ele não jogue, porque eles não sabem se o Marquinhos Gabriel tem condição de jogo. Ah, mas é melhor você ter uma incógnita que possa talvez ter condição de jogo certeza do que não uma vai. Certeza que não vai. Ué, mas foi o que o Edu falou. Ele falou, então. Ele não sabe, eles estão avaliando se vão colocar o Marquinhos Gabriel ou não. Mas eles devem substituir o Giovanni Augusto para ontem, porque se a lesão dele gira em torno de um mês a recuperação, possivelmente, dias, Matinho, possivelmente ele não joga mais o campeonato também polícia. Essa declaração dele. Então é melhor você ter talvez aí uma incógnita ali que pode ser que jogue do que uma certeza que você sabe que não jogará. Mas o que mais do Coringão? Olha, o Rildo se machucou. O Rildo tá 220 dias sem jogar. Quanto? 220 dias. Cara, você sabe que eu nem lembrava que o Rildo... Mas ele pegou uma bactéria, não é isso? Não, ele se machucou no Campeonato Brasileiro do ano passado, numa partida na Arena. Mas não foi aquele da bactéria? Quem foi o da bactéria? Teve um que não pôde ser vendido porque tava com uma bactéria. Não, o Rildo, ele se machucou ano passado no Campeonato Brasileiro. Eu não lembro, eu também lembro dessa história. Do Corinthians, 220 dias? O Rildo, se eu não me engano, ele se machucou em setembro do ano passado. Eu também acho, 220 dias é muita coisa, foi setembro, né? Do ano passado. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ele jogou esse ano? Março. Não, esse ano ainda não, ele tá voltando agora, ele voltaria, né? Mas enfim. 220 dias. O Rildo, Motinha, ele se machucou no Campeonato Brasileiro do ano passado e acabou se machucando hoje numa dividida com o Edilson. Né? Com tornozelo. O Edilson deu carro. O Rildo, ele em janeiro, ele fez uma cirurgia porque ele tinha uma infecção no ombro. Foi no ombro a história, inclusive. Ah, ele tinha, acho que tinha batido lá e caído em cima do ombro, sei lá. Mas foi uma lesão que ele teve na Arena Corinthians. Mas quem tá com bactéria? Não, ele falou do Rildo. Ah, tá com bactéria. Eu também já peguei várias. Ah, é outra bactéria. Porra, você sabe que eu faço muito filme, né? Então, porra, sempre rola uma bactéria ali, entendeu? Rola tudo, né? Mas você comeu a bactéria? Não, bactéria foi o que ela passou pra mim, entendeu? Mas, você sabe o que acontece, né? Sim. Esse tipo de trabalho é um trabalho realmente duro que a gente tem que fazer. E agora eu tô brigando também com o Jean Willis, entendeu? Eu falo, você diz que eu sou homofóbico. Você é fascista, é isso que você diz. Você diz que você eu é sou fascista. Você, aonde está fascista. Escrito que eu não posso ser homofóbico? Você é contra a minoria. Eu quero que você me fale, entendeu? Você é contra a minoria. Eu te liguei e o senhor não me atendeu. Eu ia te chamar pra ir na Bubu, na The Week e no Autorama. O senhor não me atendeu, entendeu? Eles não sabem o nome das baladas, porque eles não frequentam, entendeu? Você, uma balada top. Você é contra a minoria. Eu vou te levar aqui no Trianon aqui em São Paulo pra tu conhecer. Você é contra a minoria, aí, como todos aqui. Por exemplo, quem é que torce pra portuguesa? Não torcem, vocês torcem pra time grande, porque isso é contra a minoria. Você é fascista, é isso que você é fascista. Você mas... também é fascista. Não, você é um grande... Ô, Motinha. Amanhã o Corinthians ele vai pegar o Cobressal pela Libertadores, o Corinthians já vai estar classificado. Quantos ingressos tem a venda? 42 mil. Já acabou. Acabou. Não tem mais nada. E, inclusive, Motinha, só o Cássio de titular entrará em campo, ó. A escalação do Corinthians para amanhã será Cássio, Edilson, Wilson, Balbuena e Guilherme Arana. Meio campo teremos aqui Williams, Maicon, Rodriguinho e Marlone. E na frente, nosso querido Romero junto com o Luciano. Esse é o time do Corinthians que vai pegar o Cobressal amanhã. O Corinthians já classificado. Mesmo, né? Sim. E relembrando também aí que teremos sábado aí Corinthians e Red Bull, 18h30 pela Semi do Paulista. Ok. Tá bom? Estádio 97 no oferecimento da Acer, construindo com valor. Também BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vocês, Domênio. Ah, nós, né? E a avó, né? Oi. Nós, vovó. Oi, amor. Que alegria, nós. Viu? Olha, o Palmeiras, que o assunto do Palmeiras hoje foi a lamentar, né, Domênico? Lamentar, torcida, lamentar. Torcida única, né, no clássico lá contra o Santos na Vila. Por que lamentar? O Paulo Nobre é a favor disso? Sim, mas tô falando, o Cuca falou sobre isso, que é chato. Não foi o Praz também falou sobre isso, ele falou o Palmeiras, né? Lamenta. É, até melhor, viu? Jogadores. Ele é acostumado com a Arena naquele lugarzinho lá, viu? Mais respeito. Mais respeito. Não, é bora, é nóis. Mas a senhora vai lá, quando eu jogo fora, a senhora vai e joga. Eu tenho assim. Medo de ir lá, viu? Mas a torcida a visitante pequena, na viu? Vila é ruim, só um né? Pedacinho é. Do jogo, hein? A menos que você chegue cedo. Se você chegar cedo e ficar ali no parapeito, você consegue ver. Foi uma passiva. Ficar um pouco mais pra cima, sempre entra tarde lá. Aquilo ali parece a Vila da Madalena ali, viu? Por quê? As ruas pequenas. É, viu? A rua é pequena mesmo. É. Mas você olha. Sabe que às vezes agora vai ter torcida única, né? Eu vejo muita gente se manifestando. Cara, tô copiando a gente, né? Oi, hã? Cara, tô copiando você a gente. É único. É. Verdade. Sensacional. Mas, aí os caras falam assim, não, estão cerceando o direito de ir e vir. Etc. O Mano também já teve esse discurso. Sim. Mas quando tem esses jogos aí que o time adversário tem 5%, tem 300 ingressos, 400 ingressos, vai lá, tenta lá comprar pra você ver se você consegue. E só vai os linha de frente, né? É só linha de frente. Então, essa história tá cerceado direito? Então vai lá, você, sua esposa e as crianças. Fala assim, olha, eu quero ver este jogo, onde eu posso adquirir meus tickets? Não, mas para sombra, assistir essa defendo. Partida. E chegue com a vossa camisa, a vossa... Isso é verdade, isso é verdade. Quero exercer meu direito de ir e vir. Não, mas o que eu defendo aqui, você, sombra, sua família, as crianças. É o estádio torcedor meio comum meio. Não vai. Esse negócio claro de 5% eu já acho um absurdo. 10% eu acho um absurdo. Eu era a favor, Domênico Gato. Principalmente naquela época aí que nós tínhamos clássicos aqui na cidade de São Paulo, com o estádio dividido, cara, é muito mais legal. Hoje em dia o estádio aí, mesmo sendo um clássico, ô Sombra, com 95% de um lado e 5% de outro, eu acho ridículo, é patético, cara. Você gostaria que hoje fosse 50%, 50%? Eu acho. Então, mas... Era muito mais legal. Aí agora eu vou usar um argumento seu que você usou uns 20 minutos atrás, que eu era contra, mas precisa acontecer incoerente. Com relação a quê? Benjamin! Ô, Narigudo, o mundo mudou, Narigudo. Por que mudou? Ué, quando eu falei que eu era legal, achou legal essa tiração de sal, você falou, mas o mundo mudou. O mundo mudou, não, mas peraí, o mundo mudou. Peraí, a questão não é mudar, Benja. A questão é que hoje, infelizmente, o retrocesso da mentalidade dos dirigentes é um negócio ridículo. E hoje, infelizmente, o retrocesso de muitos torcedores do Globo Estado também. Não, torcedores, Benja, é um retrocesso da sociedade e do ser humano. Tá certo, é diferente do quesito clássico, velho. Oh. Antigamente o estádio meio a meio era muito mais legal, valorizava o clássico. Eu vou dizer, ao contrário do Mano, acho que tem que ser isso mesmo. Sempre lutei para que fosse torcida única, para que a violência diminuísse. É uma forma que drasticamente... Vamos esperar que diminua. Na Argentina não diminuiu. Drasticamente a coisa vai acontecer no Brasil dessa forma e infelizmente é assim. Meu modo de entender é assim. É, com relação ao jogo, o Palmeiras ontem ganhou do time do São Bernardo, sim. Sem muitos problemas, né? O time do São Bernardo até que começou até que bem a partida. Né? Ele foi bem, você assistiu, vovó? Assisti. Começou bem e tal, mas o Palmeiras tinha o domínio da partida, né? Eles perderam, teve um pênalti logo de começo de jogo em cima do Gabriel, no meu entender, foi pênalti. Entendeu? Ela puxou o pé do cara. Primeiro minuto? Sim. Tá passando os lances aí pra quem tá assistindo. E 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá assistindo os lances do gol. Do jogo, né? É, esse lance foi bem antes disso, foi bem no comecinho. Depois vai passar de novo, quem tá assistindo vai poder saber do que eu tô falando. Agora, eles perderam um gol na cara do goleiro também, logo na sequência. Então, foi meio que lá e cá. Dois, né? Infiltramento, né? E o Palmeiras na bola parada, que é um forte, é uma jogada muito forte do time do Palmeiras. Vem o primeiro gol do Alexandre, que tá jogando muito, hein? Tá jogando. Olha o gol do Palmeiras ali. Aí saiu o gol do time do Palmeiras, do Alexandre. O Elvídio também, viu? Tá jogando muito. Aliás, o Egídio, ele tá reencontrando o futebol que jogava no Cruzeiro. Olha o que ele faz, amigo. É, você viu só? Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. E agora o Palmeiras vai pra cima do Santos lá. É um jogo muito difícil, muito complicado, é um jogo único. O que o meu modo de entender, o Santos tem uma vantagem, porque joga em casa. O Santos, se não me falha a memória, acho que faz 10 anos, se não me engano, 10 anos que não perde em Campeonato Paulista lá. Não é isso? Tem um bom tempo, eu não sei se chega a 10 anos, Dodô. Parece que eu ouvi isso, alguém falar, eu não me lembro quem que falou. O quê? Falou o quê? E o Santos não perde na Vila Belmiro, em Campeonato Paulista, há 10 anos. É porque, se não me engano. É em torno de 6, 7 anos, uma coisa assim. Mas o Santos não perde? Como, o Santos? É, parece que em Campeonato Paulista eles não perdem lá na Vila. O que seu pai falaria agora aqui no ar? Tabus são feitos para serem quebrados. Né? Tabus são feitos para serem quebrados. Não vejo um jogo como muitos dizem, revanche. Primeiro, não é uma final. Segundo, é Campeonato Paulista, não é Copa do Brasil. Então não vejo revanche nenhum. Ah, mas é meio a negra, né? Não vejo, né? Revanche nenhum. Mas o jogador do Santos vê sim, viu? Ah. Deixa eles acharem o que acharem. Fica um quezinho de sempre ganhar de cima de quem venceu o último. Dá um falamento dos dois lados, né? E fica aquela também. Agora é a negra. Porque o Palmeiras ganhou um, o Santos ganhou outro ano passado. Agora fica aquela. Vamos ver quem é o bom. Fica. O que deixa o clássico mais gostoso do jogo. O jogo que vai agitar a semana. Sim, com certeza. Agora, o único problema que eu vejo é que o jogo não é mata-mata, né? Só mata. Só, né? Mata. Só tem um jogo. Infelizmente, só tem um jogo. Uma besteira de qualquer lado. Esse calendário é muito ruim, né? Quando você tem os melhores jogos, que são as semifinais, e finais, consequentemente, você só tem um jogo na semifinal e aí sim tem dois na final, mas... Poderia ter dois jogos. Foi eliminado. Se tivesse um jogo no Morumbi, a gente ganharia 8. Com certeza. Vai levar outro couro. Ô, Jojo. Oi, vovó. Cuida do teu time aí. Marmeira tá tentando o contratamento do Everton, do Flamengo do Rio. Vixe, mais um ali pra posição, velho. É o que eu sei. E olha, já parece tem Dudu, Gabriel Jesus, Eric. Estão pensando em mandar o Lucas do Barro embora aí venda, viu? Lucas do Barro. Ontem ficou muito claro que parece que o Cuca não gosta muito do jogador, viu? Ele teve a opção de colocar o Ele é do time jogador do Centurion? Hã? Ele é do time do Centurion, esse Barros? Lucas do Barro? É daqueles que a bola atrapalha? Ah, olha, ultimamente O Barros é um bom jogador. Olha, não podemos falar mal do Barros. O Barros... Eu perguntei. Nos últimos jogos, nos últimos jogos, não tá mal, não. Nos últimos jogos ele fez gol. Olha, a avó... Ele fez gol contra o Rosário, ele fez o gol do empate que deixou o Palmeiras ainda vivo na competição. Por mais que remotamente falando, que depois o Palmeiras não conseguiu porque o outro lá perdeu, mas ele deixou o Palmeiras vivo, tava perdendo 3-2, ele meteu o empate. Fez gol antes no Paulista também. A bola, quando vem pra ele, a bola é classificou o time do Palmeiras. Viu, Jojo? Eu gosto dele, mas tá ruim, hein? Sim, eu vejo que ele não vem fazendo ele não vem fazendo grandes partidas. Mas ele vem fazendo gol. Mas o problema, Jojo, é que a gente esperava do menino que ganha o que ganha um pouco mais, né? Fazer gol o Alexandre já tá fazendo, né? Ô, Domênico. Pois não. Mas com relação ao jogo de ontem ainda, só frisar um aspecto que eu acho que é importante. O Palmeiras vendeu a alma pro diabo com esse negócio da W Torre. O gramado do estádio do Palmeiras aí tá um negócio bizonho. Tá horrível. O Palmeiras, se depender de campo num jogo eliminatório, num jogo difícil, o Palmeiras vai capengar. Porque geralmente quando o clube joga em casa, ele tem talvez aí pra si um artifício favorável. Ele fala, pô, tô jogando em casa, o gramado é bom, já conheço o estádio e tudo mais. O Palmeiras hoje, dentro de casa, ele tem que rezar pra jogar fora. Porque o gramado do estádio do Palmeiras é um negócio patético. A W Torre fica mais focada com esse negócio de show, show, show, show. E o Palmeiras tem 30 anos de contrato pela frente pra aguentar isso daí. Focado. O negócio da W Torre, preferencialmente como faturar... pra eles ganharem. É esse, sempre tanto foi essa história. Então, mas assinaram o contrato desse jeito. Tá. Sombra, o Palmeiras ele deve exigir, tá certo? Já que a W Torre quer fazer shows ali, pra que a W Torre tenha mais cuidado com o gramado. É um estádio moderno, é um estádio novo, foi recém-reformado, derrubaram praticamente o estádio, fizeram um novo em cima. O gramado do estádio do Palmeiras, Sombra, é pior muitas vezes do que gramados aí do interior de São Paulo. O cara anda, se ele corre um pouco mais, talvez aí, puxando o pé, Domenico Gato, ele tira uns troços de grama, gente, cara. Isso aí, o gramado desmancha, cara. Com certeza. Você não vai ter solução. Ah, mas tem que ter, isso, Sombra, tá louco? Põe grama de society. A curto prazo não teremos solução, né? Não teremos mais... Ei, Jojo, você acha a grama de society ruim? É melhor do que jogar assim. O Atlético Paranaense é assim agora. Não, mas é melhor do que jogar do jeito que lá no Palmeiras da Baixada é. Que não consegue pegar sol. Não é uma grama, não é tipo. Não é society. Society, ela pula pra boné a bola. Ela é misturada, né? É uma grama aprovada pela FIFA. Ela é híbrida? É meio não é misturado, não. Ali é 100% sintética. O campo do Corinthians tem uma parte que é mista. Mas a bola, você sabe que muda, né? A trajetória de uma bola numa grama normal, ela muda a trajetória se você jogar numa... O jeito de jogar... Mas é melhor pro Palmeiras. A gente aprende a jogar assim. A galinha não molha tudo o gramado lá? Pra melhorar? Que galinha? Você? Ah, juiz! Ah, mas ela é uma galinha velha. Segue o jogo! Domênico, o Paulo Nobre aí, que disse em entrevista, né? Que o Palestra tomou atitudes, né? Que foi o seguinte, entregou aí as imagens para a polícia dos torcedores que estavam usando sinalizadores. Inclusive, alguns foram presos, né? Ele queria, tipo, livrar o Palmeiras de alguma punição futura, né? Porque estava usando sinalizadores. Ontem? É, parou o jogo. Você parou o jogo. Parou o jogo, né? Eu não estava assistindo, eu estava ouvindo. Ah, não estava? Não, ontem parou o jogo aí, durante uns 5 minutos. Mas vou te falar, o Brás chegou aí lá, né, falar com os torcedores, né, subiu ali atrás. Ah, você acha que o torcedor gastou lá 5, 10 reais o sinalizador, o cara vai pagar, porque o... Ah, paga aí, cara, paga aí o cacete. Inclusive, ele vai pagar como também, com a língua? Ele falou assim, olha, a polícia, nós não podemos revistar o torcedor, né, quem tem que revistar é a polícia. Então, mas a polícia... Não, tô falando... A culpa também não é do policial, Motinha, porque pra quem não conhece o sinalizador, ele é um pouco maior do que um cigarro, tá certo? O cara coloca dentro do tênis ali, o cara entra pra dentro do estádio com aquele negócio e vai acender a hora que quiser. E você vai apalpar o cara como tem que ser apalpado? Você pega o Domênico, imagina o Domênico indo lá no jogo, aí o policial fala assim, esse aí tá com o cara que tá trazendo um sinalizador. Ah. Aí vai dar uma palpada no Domênico, pra achar mesmo o sinalizador. Você acha que ele vai bater no guarda? Mas uma vez o Domênico... Mas ele vai achar o rojão. Outro dia eu tava rodando... Aí pega no rojão, filho. Outro dia eu tava rodando um WhatsApp... Uma pegada aí, trouxa. E filmaram aonde o Domênico escondeu o sinalizador pra entrar no estádio. Escondi numa velha. Gente, ela veio... Eu escondi na velha. A velha, você quer saber onde eu pus? Foi em mim, Jojo. É uma velha... Não, porque é você, não. Você é uma velha que o Benjamin conhece. Viu, vovó? É inacreditável que você olha o sinalizador e fala... Gente, como é que o Domênico... Desculpa, conseguiu colocar lá. Isso não é incrível? Porque o sinalizador é igual grande. Não. Então, mas não. Foi colocado. Colocado numa mãe. E mostraram na mãe de um amigo meu. Opa. Ele vai agachando. Vou agachando na veia. E por falar em revista, um abraço aí pros policiais aí que estavam fazendo uma blitz hoje De novo? No Parque da Juventude. É que eu passo lá todo dia, tá tendo blitz. Às vezes quando... Ali onde era o... Não, o GPS Man, velho. Não, esqueci o nome. Ah, mas você já fez amizade então com eles? Já. Ah, tá. Eu de vez em quando passo, de vez em quando paro. Mas um carimbo no teu capacete. Mas aí os caras ouvem o programa. Um abraço pra rapaziada lá, pros policiais ali. Mas ô Sombra, com relação a esse negócio do sinalizador, gente, eu acho que tem que ter aqui o discernimento de saber o que é sinalizador de estádio e o que é um sinalizador marítimo, igual aquele imbecil que atirou na cabeça do menino na Bolívia que matou o moleque. É diferente. Esse negócio do sinalizador no estádio de futebol é um negócio legal pra caramba. Vou falar, mas pô, faz fumaça. Que se dane a fumaça. É um negócio que dá uma beleza colorido, extra no espetáculo, Domênico Gato. Tem que saber diferenciar. Óbvio que você não pode entrar com aquele sinalizador que era uma arma. Era praticamente ali um foguete que o imbecil lá atirou no garoto boliviano. Tá de brincadeira, né? Agora pega aí, talvez, os sinalizadores que a torcida do Palmeiras utilizou, que a torcida do Corinthians utiliza também, que a torcida do São Paulo em jogos do Morumbi também utiliza, aquilo ali não mata ninguém, gente. Vamos parar de frescura. Me ajuda aí, ó. É de brincadeira, né? Ô, e a Juve tá interessada no Gabriel Jesus, viu, Dudu? Não tô sabendo. Não tem a Juve. É, divulgaram no jornal italiano lá que seria o Danilo, lateral, o Matheus Pereira do Corinthians e o Gabriel Jesus do Palmeiras. Mas eu, se fosse o Gabriel Jesus, eu não sairia agora, não. O moleque é muito novo. Domênico Gato. 19 anos. Domênico Gato, quanto só uma observação, vai, só uma correção. Sim. A última derrota que o Santos teve na Vila Belmiro, não, foi em abril de 2011. Foi 1-0 para o Palmeiras. Pra nós? É. Você falou com tristeza. Então foi 5 anos, então, que não perde lá. Há 5 anos. Assim, foi no dia 3 de abril de 2011. Errei pela metade. Mas o gol foi roubado. 10 foi pra 5. É isso aí. E olha... E a gente não pode deixar de lembrar hoje de uma data especial, não é verdade? Hoje é uma data muito especial, porque hoje faz 30 anos que um primeiro time do interior ganhou um título paulista. Há 30 anos atrás, a querida Inter de Limeira foi campeã paulista em... No Morumbi. Inter de Limeira de Quita. É, rapaz... Por que você fala assim, o Campeonato Paulista... Que era o centroavante lá, o... Não, era o Quita. Quita. Não, tinha o outro, o ponta de... Era... Tato. E o técnico da Inter de Limeira era o Pepe, seu Pepe. Era o Pepe. Bolívar, o zagueiro. Depois o filho do Bolívar, esse do Inter, não é o filho do Bolívar, zagueiro da Inter? Lembra esse Bolívar que foi campeão pelo Internacional? É filho dele? Se eu não me engano, esse Bolívar é filho daquele Bolívar que jogou. Então, olha aí, homenagem aí, estádio 97, pelos 30 anos dessa vitória... Da Inter de Limeira, primeiro campeão do interior do Campeonato Paulista. Você lembra, Dudu? Não lembro. E não sei porque a lembrança. Vamos ter que lembrar também aniversário aí do dia que o São Paulo perdeu pro Penapolense, pro Bragantino. Final do Vamos Paulista. Lembrar também. Mas, porque final, é uma homenagem aos times do interior. Vamos homenagear também, né? Tipo, vamos homenagear todo mundo. Tem que homenagear todos. Bragantino, Penapolense, que arrancou a cabeça dos caras aí. Tá muito nobrinho. É, vamos lá. Mas o Corinthians não perdeu o final de campeonato. Tem que homenagear o Botafogo de Ribeirão Preto, pô. Ah, tem que homenagear também o Ituano. Tá de brincadeira, né? O que ganhou do Santos. O Datena torce o Botafogo pro comercial. O Ituano também ganhou do Santos, né? O Botafogo, né? Vamos homenagear e homenagear todo mundo aí. Aí quando o Ituano fizer 30 anos da vitória sobre os... A gente vai estar aqui homenageando. É, 30. São datas marcantes. 30. 30 anos não é todo dia. Marcante pro adversário. Vai pro inferno você e o Inter de Limeira, que tá lá na terceira, quarta divisão. Parabéns. Essa porcaria aí. Parabéns a Inter de Limeira. Por esse título grandioso. Só serve a laranja que os caras oferecem. E parabéns também ao Roberto Carlos, que hoje é aniversário do Rei, 75 anos. Esse merece todo o nosso respeito. Oh, Roberto, que prazer. Quantos anos? 7,5? 75. Que prazer. Quero agradecer ao Palmeiras e todos os shows. Você é palmeirense. Eu faço também. No estádio do Palmeiras. Roberto, lá, palmeirense. Roberto, qual o jogador mais perna de pau que você já fez? Eu não gosto dessa piada. Toda vez tem que fazer a piada do perna de pau. Ô Rei, qual que é a música que você mais gosta? Esse cara sou eu. Você pode fazer uma palhinha? Cara que pensa em você toda hora. E quantos segundos se você demora? Tá te esperando. Pega a letra pra ele aí, ô Tom. Tá te esperando pra te comer. Passou um perfume com cheiro de bebê. Tô improvisando, bicho. Que eu não sei essa letra, bicho. Ô, Sombra. Quero o Vinícius que tem dois shows, um de humor e um de só de música, né, Vinícius? É verdade. O Roberto Carlos, desculpa. É verdade. Roberto Carlos. Já fala do show, bicho? Pode falar. Vamos falar do show. Não tem erro, né? Quinta-feira no Teatro UMC. Convidar a rapaziada que tá ouvindo o Estádio 97. No Teatro UMC, a partir das 21 horas, todas as quintas-feiras. É, Imita Show, que é um show de imitações de cantores, com banda, ao vivo e tal. Onde fica o Teatro UMC? Vira Leopoldina, na Avenida Imperatriz ali. Né, todo mundo conhece. E que cantores que você faz? Ah, eu faço Cazuza, Renato Russo, tem Tim Maia, Cássia Heller, tem... Faz um Renato Russo aí. Renato Russo. É o... Ela passou do meu lado, oi amor, eu lhe falei, você está tão sozinha... Que também é a mais famosa que é. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você que você vai ser quando você crescer. Boa! Mandou bem. E o Cazuza, Vinícius? Cazuza, aquela coisa revoltada, exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Vamos mudar o Brasil! Chega! Impeachment já! Chega! Galera esperta! Rock in Rio! Vamos mudar! Chega! Você falou Rock in Rio, faz de novo. Rock in Rio é igualzinho. Fala Rock in Rio, qual é? Essa galera esperta, juventude, os torcedores que acreditam no Brasil. Brasil! Mostra a sua cara! Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio? O nome do teu sócio? Jean Willis, cospe em mim. Bom pra caramba. E o Tim? Tem também o Tim, tem o Dinho Ouro Preto, que a galera conhece, que é o... E aí, moçada, capital inicial, cara. E ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um sonho. Um beijo, Kiko Sambianchi! Podre, velho. E o Tim Maia? O Tim Maia da rua. Ele quer um disco, meu filho. Ele quer um disco, ele quer um disco. Me dá um retorno, me dá mais gravação, mais agudo, me dá mais tudo, me dá mais tudo. Está em 97. A única gravadora que paga domingo a partir das 21 horas. Você sabe disso, a minha gravadora. Foi a primeira independente. E vem cá, aí fica uma banda, você vai trocar. Você manda? Você vai trocando de roupa. Banda, faz o Jota Quest também, que é o clássico, né? Que eu já faço há muito tempo. É o Jota Quest. Já era Multishow também. Que é, a gente fez, inclusive, lá no programa do Tom, que o Rudy tá lá, a gente tá junto no Multitom. É o... Hoje, preciso de você. É igualzinho. Com qualquer humor, com qualquer sorriso. E ele tem, esse, né, ele tem esse vibrato que ele fica... Fácil, extremamente fácil... A você e eu e todo mundo. Aí tem aquela coisa do músico que fala: fácil, a sua irmã é fácil. Ela já deu pra mim e todo mundo do conjunto. Cara, igualzinho. Ô Vinícius, valeu, no Multitom é na casa dos políticos. Como é que chama a banda lá mesmo? Aracanda, é o Jota Quest, né? Não. Na casa dos políticos era STJ Quest, que tem a coisa que tem a ver com a política, né? Então, o Eduardo Cunha na bateria. O Eduardo Cunha tocando batera e eu fiz o Rogério Flauzino lá no Multitom, que passa tudo segunda a sexta, às 10h30 da noite no Multishow. Pô, mas é igualzinho, cara. E tem também um show do bar que eu tô fazendo, que é todas as quartas, Trapiche Comedy, que é no bar Trapiche, fica na Clodomiro Amazonas. 357, abraço pro João lá, toda a rapaziada do Trapiche. Aí é stand-up, né, Vini? Aí é stand-up, essa semana. Aí stand-up, com convidados. Convidados, inclusive você vai no próximo. Claro. E essa quarta agora nós teremos o Porpetone lá, que é o Carlito Teves, tem também o Luiz França. Grande Luiz França. Grande Luiz França, nosso amigo, um convidado especial, e eu vou estar lá também, eu improviso, faço... Que vem na telha, os dois shows diferentes, hein? Dá pra ir na quarta e depois na quinta. Ô louco, bicho, Vini Vieira pagando as contas, minha senhora, olha aí! Teatro UMC às quintas-feiras, às 21 horas. E Bar Trapiche no Itaim, minha senhora. Olha aí. Quarta-feira, às 21 horas. Olha aí. Ajude o humorista a comer na crise. Ó, louco, bicho. Olha aí. Tá difícil. Olha, por falar em show, sabe quem vai estar fazendo um show muito legal lá no resort do Estádio 97? Um tal de Rude Landucci. É isso aí. É. Tal. Vão ter coisas do programa aqui, porque o meu show, quem já foi, sabe que... Eu não faço muitas coisas do programa, mas eu vou fazer muita... Mas esse show especial, várias muitas coisas de personagens que nasceram dentro do programa. Eu vou ligar pra minha avó lá, ao vivo. Boa, a avó Olímpia vai participar, vai ser muito vou legal. Vou cantar a abertura do programa. É. Aliás, o Bolsonaro é um dos maiores sucessos lá do Multishow, na Casa dos Políticos, que é o nosso Big Brother lá, o Rui está fazendo o maior sucesso lá com o Bolsonaro. Tá lá é o Bolsonaro mesmo. Bolsonaro. É Bolsonaro. Lá é Bolsonaro, aqui é Bolsonaro. Tá muito bem, a galera no Twitter tá adorando. Bolsonaro, a Dilma. Eu faço o Aécio lá, faço o Jean Willis. Como que é o Aécio? Como é que é o Aécio? O Aécio é um cara muito difícil, né? É um cara, assim, muito comum, né? Mas, eu gosto do Aécio. Mas eu consegui pegar um pouco daquela coisa do debate dele, que é... Candidata, fale a verdade para os brasileiros, candidata. Você está sendo leviana. Você está falando que o aeroporto de Cláudio é meu, candidata. Fale a verdade para os brasileiros, candidata. A senhora está fraudando os documentos, candidata. Fale a verdade. E ela fica aquela coisa brigando com ele. Ô, Lula, você pegou os documentos. Você é o aeroporto de Cláudio. Tem uma atriz lá, a Nina, que também que é sensacional. A Mila. Que faz a Dilma, que é igual a Dilma. Muito legal, é parabéns. Tudo igual. Excelente. Ela, até ameaça a gente, igual a Dilma, impressionante. E o Bolso... e o Bolsonaro vai estar no show também, no resort. E o Mota vai interagir com você lá no resort. Entrou, o Bolsonaro entrou no show. Inclusive o Rudy tá escrevendo um quadro especial com a interação do Bolsonaro, do Mota. Não. Vai ser sensacional. Eu acho que tem que ter um Jean Willis pra cuspir nele lá na hora. Fica legal. Mas lógico. O cara do Rudy no Mota, né? Mas o Benjamin já tá guardando um baldinho desse tamanho. Ah, o Benjamin vai ser. Já tá enchendo um baldinho só pra essa, cena. Não é não? Ó, então você quer fazer reserva do resort do Estádio 97? Ligue agora na Lotus Travel. 2896-4665. 2896-4665. E é lógico, além do show do Rude, vai ter torneio de futebol society, vão ter futebol de botão, o salão de videogame com futebol, Olimpíadas do Estádio 97, a cassineira, pra você que gosta de um joguinho. Só com dinheirinho fictício, hein? Você acumula as cassineiras e ganha prêmios do Estádio 97, prêmios da Energia 97. 10 a 12 de junho, no Bourbon Spa e Resort em Atibaia, 50 e poucos quilômetros de São Paulo, vai pela Fernão Dias, é rapidinho. Chega numa sexta-feira, fim de tarde, e vai embora no domingo, no começo da noite. Vai ser legal demais, tá bom? Já fala com a tua mulher, fala com a tua esposa, agite a criançada. E olha, um apartamento com dois adultos, duas crianças até 12 anos não pagam. Então faça sua reserva, 2896-4665. E a maior facilidade, então, é que você pode ainda pagar em 6 vezes nos cartões ou cheque. 6 vezes no cheque ou no cartão. Pode ligar agora. E um recado. O Paulo Tinoco, da Lotus Travel, que é o único lugar que você pode fazer a reserva na Lotus, diz o seguinte, a gente está tendo uma procura muito grande, esse ano maior do que a média. Então pode acontecer de você ter que pegar aí depois e não conseguir a reserva. Então faça já a reserva, 2896-4665. Liga agora, o pessoal da Lotus está de plantão nesse momento, aguardando sua ligação. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Pirelli, já já os ouvintes virgens. Vamos falar de Pirelli, Dodô? Vamos falar de Pirelli, rapaz, porque tem uma promoção bacana, hein? Promoção Seja Original Pirelli, aproveite aí, porque olha, você vai trocar os 4 pneus do seu carro e vai pagar apenas 3, hein, amigão? É, isso mesmo, o 4º pneu sai grátis. Na faixa, na Ponte Preta, no Vasco. É, meu amigo, só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli. E aproveite, hein? Essa promoção é imperdível. Seja Original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. Olha que legal. É a promoção Seja Original Pirelli. Mais uma da Pirelli, né? É isso aí. E hoje, além de serem ouvintes virgens, tem promoção. É torcida Estádio 97 no Camarote Único. Pro jogo, a semifinal, Corinthians e Audax, sábado às 18h30, tá bom? Boa. Sábado às 18h30. Então, o torcedor do Corinthians que ligar, ganha o direito de ir na torcida no Camarote Único. Um abraço pra todos, o Camarote Único, um lugar maravilhoso. Seja muito bom. Seja no Itaquerão, seja no Palmeiras ou no Morumbi, sempre um espaço privilegiadíssimo, o Camarote Único, você vai gostar demais. Tem que ligar e dizer, eu quero ir na torcida Estádio 97. O que, que tem que falar, Mota? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Olha, o Mota quase acertou 100%, depois ele corrigiu e acertou. Se eu o só Mota, gaguejei. Se o Mota eu acertou... Eu só gaguejei. Se o Mota acertou... Oh. Oh. O macaco lá do Simba Safari, que é meu amigo, acerta também. Nossa. Olha, macacada, liga aí, hein? 3284-7097. Atenção, portas. Pode ligar também. Se o Mota acertou, você acertará, tá bom? Nossa, eu quero ir na torcida Estádio 97. Falou? É, eu tinha falado agora há pouco, Sombra, eu tinha comentado aí que o Corinthians pegaria o Red Bull, o pessoal tá falando aqui. Red Bull, o Corinthians já passou o babão, velho. O Corinthians passou lá, ataca na areia e mandou ver no Red Bull. O Corinthians vai pegar agora o Audax. Vão vingar vocês. E o pior é que eu acho que o Corinthians vai espancar o Audax. Vamos. É sério. Você é sério. Se sentirá vingado no sábado. Não, porque... E você também, Motinha. Por que isso aqui acontece, vingado, mano? Porcaria nenhuma. Vai se sentir vingado pelo Corinthians. Meu time não precisa disso, não. Essa história do futebol do Audax é tudo muito bonitinho. Eu acho maior fanfarronice. Primeiro que eles não têm torcida pra julgar os caras. Então é fácil você ficar brincando disso quando você não tem torcida pra dar satisfação, entendeu? Sim, lógico. O Corinthians, ele joga avançado. Vai sufocar os caras. Já tá acostumado. Eles vão perder 3 ou 4 bolas naquela brincadeira. Já vai tomar 2 gols com 10 minutos, é, velho. Aí acabou a graça. Só que o meu time sabe, né? Devia fazer isso. Não pode deixar que a gente vinga vocês no sábado. Não precisa dessa vingança. Olha não. Aí, olha como é que faz. Aprende. É. Vamos lá, só 20 virgens. 5, 4, 3, 2, 1. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Alô? Alô? Quem fala? Oi, Rodrigo. Olá, Rodrigo, tudo bom? Opa, tudo jóia? Bom, Rodrigo do quê? É Rodrigo Malafaia Couto. Malafaia? Malafaia. Você é parente do pastor do Silas Malafaia? Tá amarrado. Tá amarrado. Sou um primo distante, eu acho. Você tá em qual catedral agora? Não, eu tô aqui na Marginal. Eu achei que você tava no Templo do Salomão. Meu Deus. É mais um terror pro Mota, velho. Meu Deus do céu. Acaba o mundo, velho. Mas vem cá, meu. Tudo é um terror pro Mota agora? Sim, mano. É, nossa. Tudo é um terror pro Mota? É porque... É legal. É um terror pro Mota. Você acha legal? Fala pra ele. Pode falar. Eu sou um terror pro Mota? Você percebe? Não pode ter nada no programa. Nada. É o nosso João Willis. Não pode ter nada. Tem que pôr um mudo aqui pra não ser um terror pra ele. Não pode ter nada. Faz uma piada, ele não gosta. Fala do Balsa, ele não gosta. Imita o Bolsonaro, ele não gosta. Só gente legal que vocês falam. O cara que tem o sobrenome do Malafaia, ele não gosta. É só gente legal que vocês falam. Nossa. Falou você, é legal pra caramba. É, só gente boa, nossa. Pode falar, o Rudy tem razão. Quando o Rudy entrou na rádio, ele falou: esse cara é um lixo. Isso sou eu? É. Ô, Malafaia, quantos anos você tem, meu velho? Tenho 24. Já aguenta. É. E qual que é o bairro aí, velho? Vamos ver se o Benjamin manja aí. Vila Industrial. Mora mal! Ó, Vila Industrial que eu conheço é na divisa ali do ABC, ali com o São Caetano. Isso mesmo. Boa, já penso, né, velho? E que time você torce? A Palestra. Oi, sim! Xiu Katsu, que chique. Azedão. Oi. O cara é Palestra. Vai dar pro cheiro? É o tadinho, né? Tadinho do quê, ô trouxa? Quê? Tadinho do quê, ó? Não, tá louco? É, saiu da Libertadores. Você é moleque. Aí, vocês estavam? Ah, tu chupa aí, ó. Pra sair assim é melhor não ir, né? Não, mas não importa, só pode falar quem tava lá. Ah, você chega numa festa e vomita com 10 minutos? Não. Não importa. Mas não importa, uma festa que o senhor queria estar e só não entrou porque nós não deixamos vocês entrar. É um idiota, deixa ele. Nós não deixamos vocês entrar, ô trouxa. É, expulsamos eles na porta. Ah, nem entrou. Nem olhou as mulheres lá. Pelo menos nós olhamos as mulheres gostosas, tudo. É isso aí. É, trouxa. Olha, cala a boca, viu? A boca aí, ó. Ô, Malafaia, assistiu o jogo ontem? Oi? Não. Assistiu o jogo ontem? Assisti, não passou na televisão, não consegui assistir, só acompanhei pela rádio só. O que você achou ontem? Ah, tá melhorando, né? Ajeitando a casa ainda aí, né? Vamos torcer pra continuar nesse ritmo, né? Ah, e o Lucas Lima, postou de novo no Twitter lá? Agora vem? Não, mas todo mundo falou dele ontem, né? O Gabriel Jesuíno. O Dudu. O Dodô. Porque ele fica falando... Gabriel Jesus, vó. Jesus. O Tuta. É um afineta o outro, né? Aí não tem jeito. Tuta. Vira bola de neve. Tuta. Né? Velho, mas se o Lucas Lima meter um chapéu nesse jogo, o bagulho vai ficar doido pro lado agora, dele. Agora, ô Jojo. É, mas se o Palmeiras ganhar de 1-0, o bagulho vai ficar doido pra ele também. O que estão dizendo é que vai trocar o Flamengo. Vai o Edu Dracena e vem o outro lá? É. O Everton. Pode ir, mas, o Edu Dracena. Não, mas deixa eu falar, eu liguei pro Edu Dracena hoje pra perguntar. Mentira. Ele falou que não tava nem sabendo dessa história. Ah, que pena. Não, ninguém consultou ele. Boa, e ele pena, e o que ele falou pra mim é o seguinte: tem um contrato até dezembro de 2017 no Palmeiras. Meu e, Deus. E quero ganhar títulos, não quero sair, não. Isso foi o que o Dracena me falou hoje. Ai, hoje. Foi ele, velho. Agora, se amanhã muda de figura, eu não sei. Até porque o Muricy gosta dele. No São Paulo, o Muricy tinha pedido o Edu Dracena. Quem não quis contratar foi o Ataíde, porque por causa da idade. É. Eu me lembro muito bem, viu, Domingo? Ah, pois não. Boa noite. Boa noite, ô. Tudo bem? Me lembro. Boa noite, mano. Boa noite, Benjamin. Tudo bem? Boa noite, R8. Como? Boa noite, R3. Boa noite, Vini Vieira. É. O homem das 1.500 vozes. Exclamação. 1.500? Me lembro eu. Contar uma pequena história, uma pitadinha histórica. Pode contar, agora eu lembro de você. Você trabalhou na Gazeta comigo, né? Mama Brusqueta. É verdade, ele trabalhou na Gazeta, viu, gente? Agora eu lembro de você. A minha pergunta é, você é homem ou mulher? Vou te mostrar daqui a pouco. Não, obrigado, hein? Você só fazia comercial de sapato no programa. Pra quem não sabe, Mama Brusqueta de noite é Chico Lang. Entendi. Não, as pessoas não sabem. É verdade. Conta então, a história aí. Vou contar uma história rápida. Vai. Tá rápida. Em 1935, caraca, jogava Barueri, que na época não era nem Barueri. Ah. Era uma junção de São Paulo. São Paulo? Não, da cidade de São Paulo. Ah. Naquela época o Morumbi era uma fazenda. Ah. A fazenda... Da Record ou não? Não, coincidentemente, com essa família Pimpolini... Pô, Pimpolini não conhece. Os que inventaram a esfirra italiana. Eles Sfirone. Inventaram a esfirra italiana, em exclamação. Esfirra italiana. Conhecida como esfirrone. Eu gosto de ver com comida italiana. Exatamente. Eu como bastante, eu é e a Kátia. Depois, no intervalo a Kátia tá lá ainda? Kátia Fonseca. A Kátia tá viva. No intervalo da fofoca, a gente sempre come esfirra no programa da Gazeta. É muito gostoso lá, viu? É igualzinho, velho. Então, é igual. E mil. Que ano que eu falei mesmo? 1935. Isso. 35. Robertinho. Jogava o Barueirense. E a cidade nem chamava Barueri ainda. Tá. Jogava contra o Internacional, da onde ele vinha? Da Vila Ema. Da Vila Ema, bem lembrado. Ele jogou no Google isso, ele não sabe. Vila Ema. Então, no Internacional, Domingo, tinha um zagueiro, Baltazar Caneleira. Baltazar, aí Baltazar, lindo lance do Baltazar. 42 anos, todo mundo queria, ah, vai embora, vai embora. E ele era o quinto reserva do time reserva. Ah. E aí, nesse dia, o time reserva estava jogando. Certo. Aquele tempo, viu, Motinha? É. Só uma pitadinha. E ainda bem que é rápido. Pitadinha, né? Poderia, você podia trocar o jogador e o outro entrar no lugar e voltar. Ah. Jura? Sim. Não acredito. Era o campeonato de Várzea. Tá. Então, Baltazar... Baltazar Caneleira. Caneleira, esse time teve três jogadores expulsos: Juquinha, o Jocão e o Jocasta. Nossa, Jocasta era da novela. É. Mandala. Como uma deusa. É quem jogou nessa época aí também foi o Deto, pô. O Deto jogava nessa época aí. Matena, você, brincadeira, não, né? Você não viu esse dia porque você torce pro Comercial. Eu do Comercial, do Botafogo, me ajuda aí, pô. Eu ia ser, Botafogo, eu ia ser prefeito de São Paulo, mas eu dei pra trás da hora, né, ô? Então, só pra concluir a historinha, que eu já estou me prolongando um pouco. É pouco? Só um pouco. Então, Josué... Cuidado, hein? Na cadeira, Josué, Cravas de Ferro, foi expulso. Josué... E o Baltazar entrou, renegado pela torcida, que em coro de 10 torcedores gritavam ar, ar, ar, fora Baltazar. Eu estava nesse jogo, hein? Ar, ar, ar. Fora Baltazar. Nossa. Ele entrou, Benjamin... Primeiro lance, ele desmaia na área. Oh. O atacante do outro time, o Joelcinho, chuta a bola. Como é que era o nome? Joelcinho. O nome dele era Claudio Honor. Mas... Só de brincadeira, né? O Joelcinho, pô. Jogou com o Deto também. Batendo o Joelcinho, chuta a bola, pega no cotovelo. Tá de brincadeira. E entra no gol contrário. Gol do título. Só pra exemplificar o caso do Dracena. Pô, mas o que tem a ver isso com o caso do Dracena? Não entendi, velho. Ninguém entendeu nada, velho. Que brincadeira, tá né? Pior que o casão, velho. Você pôs embaixo da língua. Porque o Palmeiras quer mandar o Dracena embora e ele pode fazer o gol do título. Você não tem mais uma história, só uma rapidinha igual essa? Não tem? Pique, já foi. Você nunca mais falou da família Pimpolini. Falei agora. Falou agora. Estamos com uma mosqueta aqui. Ainda bem que ele saiu da Gazeta, né, gente? Porque esse cara tá caduco já, né? Porque tem que contar uma história dessa pra cá, tendo o programa da Gazeta. Por isso que agora a gente faz fofoca dos famosos, da Grazi Massafera, do Kawan Raymond, a gente fala de todos lá. Você tem alguma fofoquinha, mano? Conta pra ele no pique. Eu vou pegar uma fofoca de futebol, porque não é o meu forte. A minha mama também é o Henrique Cristo, na verdade, o pai, o eterno uniforme, tá bem misturado, né? Ô mama, Brusqueta, você traz pra algum time? Olha, na verdade, eu tô meio dividida, né, querido? Não sei pra que time... O que que é? Ela é palestra. Eu sou palestra pelo tamanho, né? Com muita é comida italiana. Né, é verdade. Italiana, é palestra. É verdade, eu sou minha palestra. Fofoca, mano. Meu Deus, queremos saber. Vamos preparar uma fofoca de futebol. Vai preparar agora? Exato. Vou perguntar para os meninos no grupo aqui. Daniel Alves está no grupo. E também tem o Neymar, está no grupo. Está escutando lá a galera do Esqueça. Esqueça. Bom, então eu vou perguntar, aproveitar e perguntar para o ouvinte. Que veio para participar. Pra ele, pergunta. Ouvinte, você trocaria Edu, Dracena? Por E, vírgula, Tom. Everton. Everton. É, vírgula, trocaria? Everton. Ai, meu Deus. Ele morreu, hein? Ah, tá lá. Dracena tá quase andando de bengala já, né? Tem qualquer um que vinha aí, lucro. Trocaria fácil, né? Sem dúvida. Mas o Dracena é melhor do que aquele Roger Carvalho, hein? Ah! Muito melhor. Ah, mas esse Roger Carvalho, eu também não entendi a contratação não por dá, parte hein, do Palmeiras. Esse não dá, mano. Ó quem indicou. Ó quem indicou. Quem? Quem? Aí, ó. Domênico? Domênico? Tá apontando o seu contrato. Se for homem, eu contrato. Assume. Domênico, você anda sendo meio olheiro do Palmeiras? Se, pô, primeiro, se eu fosse olheiro, velho, você acha que eu ia mandar contratar tá bem, né, perna velho. De pau, pô, velho? Ia tá bem, né, velho? Eu tava bem pô. Pra caramba, velho. Pô, a gente lá do outro ganhou 3 milhões. O Domênico, ele vende uma coisa, mas ele deve entregar outra. É, como sim, assim? Vendo uma coisa, o Domênico, que tá louco. Ele há muitos anos e fica sempre fazendo papel. Não gosta do conselho, não gosta de presidente, não gosta de diretor, sou anti tudo. Chega no sábado à tarde que ele tá vendo os times jogar. Você acha que ele não liga pro Paulo Nobre e fala: ó, tem um zagueiro bom e tal, time velhinho, porra, o cara toma café. Mas é estranha a situação do Dracena, porque o Dracena, quando saiu do Corinthians, sombra, a expectativa é que ele fosse pro Palmeiras pra brigar pela titularidade. Tanto é que, como ele tava insatisfeito ali, não insatisfeito de fazer muvuca e tudo mais, mas ele queria ter a oportunidade de jogar. E no Corinthians ele não tava tendo essa chance. E no Palmeiras, o Palmeiras era um time que tava reconstruindo o time e tudo mais. O Edu Dracena viu a possibilidade dele ser titular. E o cara chegou lá, por que ele não conseguiu vingar ainda como titular, Domênico? O que aconteceu? Não foi, né, ele mano? Machucou? Esse menino, quando ele machucou aquele menino Thiago, entrou? Entrou bem, né? Entrou o muito Thiago bem Martinelli. E não saiu mais. Martins. É da base, porque... o Thiago Martins? É, não, era não, do Mogi. Veio de onde? Do Mogi, aí o Palmeiras contratou e emprestou pro Paysandu de Alagoas. Paysandu, é. Paysandu. Ah. Tá de brincadeira, é um baita do jogador. É bom, bom jogador. Esse é monstro, esse joga demais. É monstro. Não sei se ele falaria isso não. É monstro. Mas pra qualquer esse um é monstro. Eu não sei nem quem é, mas ele é monstro. Você tá de brincadeira. Qualquer um é. Só fala depois do Corinthians aí. Ele não, é mas monstro. Dependendo fala, viu? De um jogador. Não, fala assim. Opa, dependendo fala e fala. O resto é tudo porcaria dos outros. Talvez viesse o zagueiro do Madureira, viu? É verdade. É verdade. Agora, o Vitor Hugo é o jogador que chegou e pegou a posição e é o titular absoluto. É o né? melhor, né, Jojo? E aí, aí tinha uma posição sobrando, né, mano? Que era pra ser pro Dracena. O Dracena chegou, machucou, esse menino acabou... Aliás, colocaram o Roger não foi bem num jogo lá. Ele começou até que indo bem. Não foi ruim, não. Foi um jogo. Não foi mal, não. Ele foi um jogo mal. Mas ele não foi tão mal como outro, algumas foi pessoas foi contra o Monte Azul que ele foi exatamente. Mal. Depois, Santa, quando foi? Entrou, e quando o Thiago entrou, ele dominou lá, né? Dominou e pegou pra ele. Tá lembrando que o Toba vem no meio do ano, hein? E, é verdade. O Léo lembrou volta, aqui. Não, volta. Volta de, do volta empréstimo termina aí em junho, né? Mas tem jogador que às vezes força a barra pra continuar o empréstimo, hein? É, acho assim, que não, claro. Acho que esse não força, não. Você vai ver. Ô, Rodrigo! Oi. Um abraço pra você. Não, deixa só, só um negócio, viu, Domingo? Desculpa. Não. Esse negócio do... Peraí. Esse negócio do Tóbio. O Alexandre Matos um dia falou pra mim que chegou no Palmeiras. Primeiro dia o Tóbio pediu pra falar com ele. Eu quero ir embora. Por isso não que eu tô quero falando. Ficar aqui, não. Por isso que eu tô falando. Porque falou, não volta. É a situação não, do Maicon falando, no Grêmio. Tô te falando que o Alexandre Grêmio. Matos me contou um dia. Sim. Que todo mundo foi criticar e perguntou, pô, mas por que o Tóbio foi embora? Foi porque ele entrou na minha sala e falou, eu não quero ficar, quero ir embora. Assim como o Maicon, quando foi emprestado pro Grêmio, terminou o empréstimo e ele falou, não quero então não voltar. Vem. Aí o São Paulo negociou o jogador com o Grêmio. Vendeu, né? Então não volta, mas é o seguinte, o empréstimo termina. Sim. Ou mas ele não vai voltar, não, possivelmente. Bem, mas ou os caras... renovam, ou então ele tem que voltar. De repente, acha é obrigado a voltar. Acha um volta? Meio termo aí, alguma coisa, alguém que possa vir de lá da Argentina. É, pode às ser. Vezes o clube que quer o Tóbio, sei lá, paga por um empréstimo, mas será que não quer, lógico. Né? Não, é porque eles estavam contando com a volta do Tóbio, por isso que eu falei. Ô, Rodrigo. Eu achava que ele ia voltar. Oi. Faça aí seus merchandising, Rodrigo. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Opa, boa. E você falou sem gaguejar, hein? Parabéns. Ó, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. Você gastar como valeu. Quiser, tá bom? Beleza? E o Bozano, desculpa, esqueci o Bozano, como é que é? Bozano é inesquecível. Ó, você tem que falar assim, ó, proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão só com Bozano. Boa, você ganhou um kit top com dois desodorantes, mais um par de convites pra você assistir o filme Batman vs Superman. Tá bom? Boa, obrigado. O Aguinaldo tá aí ainda? Fala, gostosa. Como é que é? Gostosa. Fala. Eu descobri um negócio, descobri porque é Domênico Gato. Por quê? Porque o gato, quando você passa a mão nele, ele levanta o rabo. Olha, olha, você conhece da onde? Olha lá, o ouvinte conhece, hein, Domênico? É verdade, ele conhece, é verdade, só que o rabo tá na frente aqui, filho, pega aqui nele. Não, o rabo é o cara é palmeirense. brincadeira, Corinthians. É, então, eu brinquei com você também. No jogo, sem falar. Eu também brinquei, é que você não entendeu. Olha, o cara conhece mesmo o Domênico. Valeu. Exatamente. Valeu, pega no rabo aqui da frente. Valeu, abraço, abraço. E olha, presta atenção. Como é que levanta esse troço aqui? Você que quer saber se o Domênico realmente tem o rabo na frente ou atrás? E outra, é gato com dois T, ô trouxa. Então, mas se você quer saber se o gato com dois T tem o rabo na frente ou atrás? O dois T não é gato. Você pode assistir o Estádio 97 através do nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? É, rapaz, tá muito legal. Assista lá, você pode assistir através do seu tablet, do computador ou do seu celular. Estádio 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Também é oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol! Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Ô, Benjamin Bach, agora vai falar da BV Financeira, narigudo. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios pra você! Legal demais, é isso aí! BV, bons negócios pra você! Lembrando, torcedor do Corinthians, tem torcida Estádio 97 pro jogo Corinthians e Aldax, sábado, 6:30 da tarde, tem que ligar e dizer, torcida, eu quero ir na torcida Estádio 97, mano. Ah, não é jogo não, Sombra, pro show. Corinthians e Aldax, tem que falar. Tem que frisar, tem que frisar. Ah, é pro inferno. Ó, atenção, Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Você deve colocar uma cortina ao redor do gramado. Aí quando for começar o jogo, aí vai lá e despenca a cortina, igual no teatro. Esse velho é monstro. Teatro é assim. Esse aí é monstro. É verdade, o Corinthians ele não joga, o Corinthians ele dá um show. Ai, ai, ai. Concordo muito com você. Obrigado, obrigado. Tá certo. É o bisneto. Ô, Motinha. Eu sei que você tava no banheiro, mas esse ali é notícia no banheiro. Tem notícia aí do Santos, Motinha? Número 1 ou número 2 você tava fazendo? Ele conta, faz o 3. Né? Vou falar. É um misto, né? É uma mistura, tá falando isso no rádio. Tudo ao mesmo tempo. Fazendo banheiro. Você é nojento. É, tá por dá todos os lados. É. É. Pô, vocês estão dois bestas, né, velho? Faz bem barulho. Ô, Santista. Diga, Motinha. E o Zeca? Sai. O fim. Bom, o Odílio falou, garantiu. O Modesto, tô confundindo. O Odílio é o outro. Eu ia falar outra notícia do Odílio. Boa, boa. O Modesto garantiu que ele fica e que irá trazer reforços pro Brasileirão. Uhum. E que o Zeca não sai de jeito nenhum. Bom, eu não acredito nisso. O Santos tem 70% do Zeca, sim, né? Pra explicar. O Santos tem 70%? É. Parabéns, hein? Faz tempo que o Santos não tem 70% de ninguém. É, porque fica. Esse não deixaram, tudo, né? Hã? Esse não deixaram. Fica fatiando tudo aí pra investidor, empresário, cara, enfim. Mas eu não acredito que o Santos segure o Zeca, até por conta do valor que o Atlético de Madrid. Mas bom, é bom o Zeca, hein? É um bom jogador. Bom jogador, hein? É um bom jogador. Nossa, há quanto tempo o seu mal não vê o lateral esquerdo bom assim? É, o Zeca é bom, porque aí tem que tirar aquele bigodinho horroroso. Parece feio, velho. É horroroso aquele bigodinho. Dane-se o bigodinho. Ah, zoado, mano. Jogador não pode ter esse bigodinho escroto, mano. Mas você falou em reforços, ô Mota. O Santos que tá atrás ainda do Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, não. Marcelo Moreno. É o Moreno do Atlético Marlos Nacional, Moreno, né? Desculpa. Marlos Moreno, do Atlético Nacional. Mas você não tomou um chapéu desse? Não foi esse que eu... Não, ainda não. Por enquanto não. Porque o chapéu foi no Marquinhos Gabriel. Foi em cima do Marquinhos Gabriel. Mas tem time europeu atrás também do Marlos Moreno. É. Além do Marlos Moreno, o Santos, ele. O Modesto Roma que viajou. Mas Marlos Moreno tem é nome de cantor de axé. É. Não, Marlos Moreno. Urina. E além dele, né, o Modesto Roma, ele tá atrás do Jonathan Copete, que também joga no Atlético Nacional. Mas o curioso é que quando o Modesto Roma foi ver esse último jogo agora do Atlético Nacional, o Jonathan ele não jogou, ele não atuou. E aí ele gostou de um outro jogador aí do Atlético Nacional, que foi o Victor Ibarbo. Né? Segundo ele, é um lateral esquerdo, né? De velocidade, habilidoso, que chega na frente. Talvez já olhou esse jogador pensando, né? Pensando na venda do outro, na venda do Zeca, né? E um recado também, ô Sombra, para a torcida do Santos, principalmente torcedor da capital, que queira assistir o jogo no domingo e não tem condição de carro ou não quer gastar muito para ir. Vamos todo mundo para casa do Domênico, é isso? Não. Também, se o Domênico nos convidar. Pô, seria legal, né, esse negócio assim, pô, não dá pra ir no estádio, o Domênico recebe as pessoas. Poderia ser uma promoção. Olha que simpatia seria. E ele tem um terraço lá, ele pode fazer um churrasco ali, colocar beleza, um pilão, hein? Né? E que eu fico na churrasqueira com o Domênico lá. Vai, mano. Imagina que legal. Eu faço um pão de alho, eu e a Cátia, é uma delícia. 1-0 pro Santos, o Domênico lá na churrasqueira. Imagina, começa a tacar fogo no apartamento, velho. Vai pegar e vai dar com o espeto nas minhas costas na churrasqueira. É. Mas pra caber você também na varanda, velho, tem que ser uma varanda grande, hein, velho? É, não é uma varanda, né? Na verdade. É. Pode ser uma varanda, tem que ser um espaço de eventos. Você tá grande, hein? Você fez a operação lá, mano. O estômago não adiantou nada, velho. O pior que é sério essa parada aí. Então, mulher, há uns anos atrás, eu lembro que eu via, mas de vez em quando você era homem, era mulher. Você largou o homem. Juro, eu não entendo. Ela é um personagem, ele é gay, ele é o quê? É homem, né? Na verdade, eu fiz mais sucesso de mama do que eu mesmo, então... pra que ficar pra casa? Falei, você mama agora pro resto da vida. As pessoas sempre têm essa dúvida. Eu acho que ela tem peitinho. Ele ela já viu, peitinho. Reparou meu peitinho, olha só, ele gosta. Não gosta. Ele curte. Mas eu acho que ela tem peitinho de verdade. Tá querendo. Vou procurar aqui na internet, não. Tá querendo pegar mama, tá. Nossa, querendo. Nossa senhora. Aí pega. É uma cor. Né? Aí é guerreiro mesmo, hein? Aí é guerreiro. Mas Sombra, o torcedor que quiser ir no jogo, ele pode ir na subsede do Santos, que fica na Avenida Indianópolis. O Santos, ele tá disponibilizando ônibus aí pro torcedor da capital, tá? Tá. Você paga uma taxa de R$50, né, pra um ônibus executivo, ou R$35 pra um ônibus não tão sofisticado, né? Nossa, eu fico imaginando. Mas eu gostei dessa atitude. Esse ônibus é legal porque tem enfermeiros ali. Você que já tem idade, você pode deitado. Porra, ambulância tomando soro, né? O melhor de tudo, busão com sirene. Nunca vi busão com sirene. Melhor de tudo, tomando soro. Tenho sem parar. Já tem um momento de separar aqui no Estádio 97. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá no trânsito? Cuidado! Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Eita, nós! Fica chato demais, né? Tá lá no trânsito, ouvindo, tá tudo tão tranquilo, você achando que eu vou chegar em casa, né? Vou tomar banho, vou levar o radinho pro banheiro, vou ouvir o Estádio 97. O nego leva o smartphone pro banheiro, né? Fica ouvindo o Estádio 97, mas, putz, você não contava com essa, bateram na tua traseira. Pô, seu carro capotou, seu carro rascou durante 300 chato, metros. Que chato. Seu carro perdeu o teto. É verdade. Você sabe que hoje eu recebi um e-mail de um ouvinte, eu não vou falar o nome dele, porque às vezes a pessoa não quer que seja mencionado o nome, né? É um cara que um ano atrás, ele escreveu pra gente, falando assim, tava pé da vida com o Benjamin. Nossa, ele falou assim, eu vou parar de ouvir o Estádio, tô muito bravo com o Benjamin. Ah, não, que só o Benjamin, mais um? Que o Benjamin, ele tinha revelado tinha revelado detalhes do Game of Thrones. Ah, sim, Benjamin, ele fez um spoiler. Ele não avisou que ia falar sobre o Game of Thrones. Foi no último. Ele falou. Não era? Ele caguetou. O cara queria acabar com ele, velho. Mas hoje, esse nosso ouvinte, eu não quero falar o nome, porque não sei se ele autorizou a falar o nome. Falou assim, olha, continuo ouvindo vocês, né? Mas já não tem o mesmo carinho pelo Benji. Não, mas acho que não guardou mágoas. Não é uma pessoa que guarda mágoas, como faz assim o Domênio. Ele não guardou mágoas. Aí começou assim, olha, eu fui na de vocês, eu fiz o seguro da HDI. Eu falei, ih, meu Deus do céu, o que aconteceu? A mulher dele bateu o carro e ele tá feliz da vida porque a HDI fez tudo conforme o nosso recado aqui do Estádio 97. Liberou rapidinho, cara. Boa, mas a mulher dele tá viva. Hã? Claro, seu doente mental. Não sei. Claro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas o que você tem na cabeça, velho? Não, mas eu quero saber. O Sombra ia contar uma história que eu vou... Ah, o Sombra? É melhor você perguntar de novo, você conhece. Não, tô falando, sério. O melhor do Merchan, ele não ia fazer. Pô, então quando a gente fala do nosso anunciante... Quando a gente fala do nosso anunciante, você claro. Tem, e você tem uma recíproca do nosso feedback, ouvinte, do feedback, né? Do ouvinte, boa. Cara. Isso é muito legal. Gratificante. Isso é muito bacana, cara. Então é o seguinte, você precisa fazer um seguro. Faça com a Ana Paola Oliveira. Faça com a Paola. Bateu o carro, é só passar no HDI Bate Pronto que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo do HDI no seu celular, você vai achar rapidinho o Bate Pronto mais próximo. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aí é nota 10. Com Estádio certeza. 97 da Energia 97, também no oferecimento da Esser, construindo com valor. Tem notícia aí do São Paulo, Mota? Tem, chefinho. O Balsa estava testando o Wesley, né, chefinho? E três volantes aí pro jogo contra o The Strongs. Para, Benjamin. Opa, testou o Wesley? Iu! Sim. Opa! Oi! É como o Lugano aí teve um... Opa! Um estirimento, né? Estiramento. Peraí, isso é letra, a palavra estirimento. Muscular, e aí vai ficar fora do jogo, né? Então o Balsa testou aí o time com três volantes pro jogo aí contra o The Strongs, que é importante fechar. Olha lá, aí. Né? Ah, mas aí não muda muito, né, Motinha? O São Paulo vai jogar lá com o Denis, com o Bruno, com o Rodrigo Caio, com o Maicon e com o Mena na esquerda, porque o Carlinhos ainda tá machucado. Sim. Aí o meio-campo vai ter lá, possivelmente, lá o Hudson, o Thiago Mendes e o Wesley, tá certo? Na armação o Ganso e na frente, possivelmente, o Kelvin. Junto com o Caleri. Ou então, ao invés do Kelvin, o Michel Bastos no lugar dele. Quem que é esse? Michel Bastos. Não. Ele falou Macho Bastos. Macho Bastos. Macho Bastos? Macho, macho. Mas é o Mimi Michel. Mas entre o Michel Bastos hoje e o Kelvin, eu acho que é mais interessante pro São Paulo aí ter o Kelvin ali na frente com o Caleri, porque o Kelvin é o cara que pode puxar contra-ataque. É, eu tiraria o Michel Bastos. Então, eu também acho que seria mais interessante. Deixa o Ganso só para as enfiadas de bola ali. Jogando bola no Kelvin e no Caleri. É, mas eu acho que realmente o São Paulo tem que se proteger bem isso aí. O Wesley, apesar de ser um jogador que ainda não mostrou o que veio, mas pelo menos dizem que ele tem um preparo físico muito bom, né? E lá vai precisar muito. E outra, você acaba povoando o meio campo, Sombra. Aquela cabeça de área ali, que é um local perigoso, tem que estar com um monte de jogadores ali podendo atrapalhar o chute do Strongest. Porque os caras aí tem como característica, Motinha, chutar de longe. Então, eles sabem que a bola ganha mais velocidade. As pessoas que não estão acostumadas a jogar na altitude, principalmente os goleiros, sofrem bastante também. Vai precisar, como diz o Domênico, lá vai precisar usar os dois pulmões. É. E o Balsa treinou muito marcação, né, mano? Pra realmente não acontecer isso, os caras chutar de fora. É, muita marcação. Tem que ter o abafo ali. Nesse caso aí, eu acho que o Balsa tem razão. É verdade. Porque se deixar o time exposto ali no meio campo ali, a chance do São Paulo tomar um gol e azedar o caldo ali é grande. E o São Paulo tá fazendo uma negociação com o Cruzeiro aí, chefinho? Para emprestar o Joanderson pelo Tom do Cruzeiro, um meio, que também é 18 da base anos. Do Cruzeiro, né? É, que também serve a seleção. E parece que vão fazer aí uma troca mas por seria empréstimo. Por 2 anos com valor de venda definido. É, por empréstimo. Valor estipulado. É. E por falar em Minas também, Sombral, o Atlético Mineiro tá contratando aquele Carlos Eduardo, lembra que tava no Flamengo? Ih! Não. Que mico, hein? É, o Atlético Mineiro tá contratando o cara. Mano. Nossa, no Flamengo foi um micaço. Então, cara, mas aí será que o Dátulo não vai estar indo embora, não? Porque o Carlos Eduardo, ele joga na posição do Dátulo, e o Dátulo perdeu muito espaço com a titularidade do Cazares. Ó, a direção do São Paulo. São Paulo precisa de meia aí, hein? Dátulo era uma boa, hein? Baita jogador. O Maxwell talvez volte também de empréstimo. Sim. É que o Dátulo, ele já tem mais de 30, né? O Dátulo acho que tem 31 ou 32 já. Já? Tudo isso? Acho que é. Tudo Dá uma olhada isso? Aí. Dá uma olhada. É, o Dátulo tem 31 ou 32, mano. O Dátulo não é mais moleque, não, velho. É mesmo? É, não sei até que ponto que vale a pena também investir tão pesado assim, Sombra, porque é um dinheiro que possivelmente você não vai conseguir recuperar depois, né? São Paulo precisa botar o Dato, porque o Dato é muito bom. Por quê, Gugu? O Gugu. É São Paulino? Nossa, que ele joga muito, rapaz, é muito um grande atleta, né? ai. Vai assumir olha, teus filhos. O Dátulo vai fazer 32 agora, em maio. É, tá vendo? Já não é um cara tão jovem, não. Então também já não dá, E a mamãe Brusqueta tem 66. Mas pela escassez de jogador, acho que valeria a pena. Não, mas quanto custaria isso? Oi? Entendeu? Quanto custaria uma contratação do Dátulo? Não só o salário, mas as luvas que o jogador gostaria de receber. Porque o cara muda de clube, né, velho? O cara quer um titular. Tem que consultar, né? Mas aí talvez o São Paulo poderia mandar um jogador da base também. Por que não? É. Né? Mas muito vale a pena contratar. É, bom jogador, mas tem que analisar também por que tá na reserva do Galo, né? O Cazares entrou bem também. É. O Cazares tá bem lá. É. Ah, sim. Estádio 97, vamos falar agora de Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramenta aí? Opa! É. Mota, dá o bracinho. Tô. Ai! Ah! Para! Já aguentou coisa pior, Mota. Ô! Oh! né? De calibre aí, maior, né? Mas aí eu tinha prazer, é diferente, coisa, né, velho? Tá precisando de ferramenta? Vamos falar de Dutra Máquinas. É a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você encontra de tudo. Completa linha automotiva, jardinagem, construção e reforma, lavadoras, soldas, geradores de energia. Ó, são mais de 30 mil itens e das melhores marcas. E na Dutra Máquinas tem ferramentas, a bateria de alta performance da DeWalt. Tem furadeiras da DeWalt com bateria, parafusadeiras, chaves de impacto. A linha de ferramentas a bateria DeWalt tem as melhores tecnologias voltadas para você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez, sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. É verdade, né? Às vezes tem que ficar esticando cabo, passa pelo meio do apartamento inteiro, né? Horrível. A garagem inteira. Tudo movido a bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. Tem uma na Marginal Tietê, junto à ponte da Vila Guilherme. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Eu tô procurando sobre a Mama Bruschetta, que cada coisa que aparece... Ele tá pesquisando da minha vida agora na internet. 66 anos, Mama? Você tem? 66 anos. E você ficou 40 anos sem fazer sexo? 40 anos. É? Você vai ser o primeiro agora. Não, Deus me... E você perdeu 42 quilos. 42 quilos. Aquela bomba, né? Mas a verdade é que tá a mesma coisa, minha cara. Eu tô igual o Faustão. O Faustão fez a cirurgia bariátrica, botou aquela porcaria daquele balão e tá do mesmo tamanho. E pra quem não sabe, tem dias que a mama é feita pelo Chico Lang. E tem dias que é pelo Fábio Prado, hein? Para com essa história de Chico Lang. É uma pitadinha, né? É uma pitadinha histórica, né? Estádio 97, eu preciso ver. Quer falar alguma coisa, mama? Bom, queria daqui a pouco eu falo do show do Vini Vieira de novo. Vai fazer o comercial, vamos bombar o teatro. Quinta-feira agora. Você que tá em São Paulo, teatro... Já fala, daqui a pouco eu falo. Ah, então vai fazer agora, fofoca lá, mano? Fazer tudo lá. Mas, ô Sombra... Oi, diga, mano. Algo que parecia... concluído. Algo que já parecia fácil. Tornou-se improvável. O quê? Campeonato espanhol, cara. Vocês têm acompanhado o campeonato espanhol? Maravilhoso. O Barcelona, cara, que ele tava com uma vantagem de pontos aí pro vice-líder, que era o Atlético de Madrid. Acho que tava em 9 pontos. Sim, a diferença. A diferença tava em 9 pontos. O campeonato espanhol, ele tá ouvindo. Dani Alves tá ouvindo, amigo. O Barcelona... Olha lá na internet, menino Ney. O Barcelona que tava nadando de braçada, cara, no campeonato espanhol. Hoje ele tá empatado em número de pontos aí com o Atlético de Madrid, tá certo? É, levando vantagem aí no confronto direto, tá certo? Pra cima deles, Ney! Pra diferenciar aí o primeiro e o segundo lugar, seguido de perto com um ponto só de diferença do Real Madrid, Sombra. Campeonato espanhol tá Barcelona com 76, Atlético de Madrid com 76 também. Olha, e o Real Madrid vindo de 5 vitórias consecutivas com 75. Acho que o Barcelona perdeu o campeonato. Também acho, cara. Eu acho que não vai segurar o Real, não. Perdeu moral, psicológico. Entre Real, não fala isso. Madrid e Atlético de Madrid, você acha que quem leva? Olha, é que... Puta, cara. Eu acho que o Real Madrid cresceu numa hora complicada, velho. É igual o Keniano na São Silvestre. Pode ser que o fato de ser um time grande, né? Não, que o Atlético de Madrid é grande também, mas pode ser que fale mais alto. Ah, mas com o Real, hein, mano? Tudo bem, é o clássico local da cidade de Madrid. Não podemos menosprezar a pontuação do Atlético. Véio. Não, mas o Real Madrid é o maior clube europeu, cara. Eu acho que ainda... Vai ter confronto ainda Real e Atlético até o fim do campeonato ou não? Não. Porque esse ia ser um jogaço também, né? É. E o Neymar faz 6 jogos no marca, né? 6? Será, vocês acham que pode ter alguma coisa a ver? E tinha a zica do gol 500 do Messi, né? Você acha que pode ter o desempenho de Neymar, de Messi, com todas as questões tributárias, multas, investigações? Acho que não. Hoje o jornal espanhol... acho que foi o Sport, falou o seguinte, que o Neymar tá sendo perseguido dentro do Barcelona. Mas isso daí é normal também, Motinho. O Neymar, ele tem que saber lidar com essas situações, porque é natural que quando o Barcelona vá bem, todo mundo endeusa o Neymar. E é natural também quando o Barcelona vá mal, sim, principalmente o Neymar, que é um cara que se expõe demais, em baladas, em festinhas, em muito propagandas, né? Todo mundo vai começar a pegar no pé também. Porque os caras precisam buscar um bode expiatório. Assim como no Brasil também buscam, lá também é assim. Torcedor é torcedor em qualquer lugar do mundo. Mas o Neymar, eu acho que ele tem um agravante, que é a vida social dele. Com frequência, ele posta coisas no Instagram. Não, e tem outra coisa, por exemplo. Eu lembro que jogadores como o Suárez e o Messi tinham que se apresentar à seleção. No dia seguinte, assim, se apresentaram rapidinho, já tava treinando desde cedo. Ah, o Neymar. Numa segunda-feira. Ainda... e o Neymar não. O Neymar ainda foi numa festa antes, se apresentou muito mais tarde. Inclusive, esse jogo do Uruguai seria contra o Brasil aqui no Brasil. O Neymar se apresentou junto com o Daniel Alves na segunda noite. Porque ele tinha postado uma foto no domingo à noite ainda numa festa. Que festinha é essa, cara, que fica tão imprescindível, né, cara? Não era o aniversário da irmã dele? Esses caras são tão jovens. Não, isso daí ele tinha pedido um pouco antes. Ele pediu uma liberação pro Barcelona num jogo do Campeonato Espanhol. O aniversário da Rafa, tava lá, amigo. Você tava lá, Galvão? Tava lá, e aí tava ele lá. Decidiu, né, tava mano? Tava eu, Casagrande. Eu tava lá em Cuba, né? Eu, Casagrande, é isso, Casagrande? É, a gente tava em Cuba. Pode isso, Arnaldo. Tava eu, Arnaldo, Casagrande, Murtosa também foi. Todo mundo, amigo. Essa festa a da irmã do Neymar inteira. Foi aqui no Vila Mix. Foi aqui no Vila Mix, foi o David Brasil também, que é um dos melhores amigos do Ney. Ele tá em todas. Ih, meu amor, eu tava lá com o Ney. Tava linda, maravilhosa. Rafaela. E depois eu tava muito cansado. Ele é gago, velho. E eu precisava dar o meu cu, cochilinho, que eu tava virado à noite, né, meu amor? Boa. E de chapinha, né? Que você faz chapinha. E agora fiz chapinha parecendo o Michael Jackson naquela fase que ele morou fora dos Estados Unidos, né? É verdade, tá igualzinho, velho. Que bizarro. Nada contra o cara ter uma vida social também, né, Motinha? Porque quando as coisas estão dando certo, ninguém vai falar o Neymar não descansa, o Neymar vive na balada. Mas quando as coisas começam a dar errado... E guarda, né? Se fecha, né? Saber, né, velho? Tudo bem, você vai na festa, aquela coisa, você vai na festinha, beleza, mas tem que se garantir. Quando você para de se garantir... Sim. É a mesma coisa que o Felipe Massa, eu sempre falo isso pro Felipe. O Felipe sabe disso, o Titone, você conversa muito com o Felipe Massa. Quem? Felipe Massa, o Titone é o pai do Felipe. Ah. Aí tem o Filipinho, tem a esposa do Felipe, a Rafa. E quando a gente tá na Fórmula 1, sempre acompanha e fala com o Felipe, você fala pra alguma festa? Não bebe nada, não toma nada alcoólico, você vai dirigir no outro dia. Você ainda é pior que jogador de futebol, amigo. Você ainda vai guiar, Fórmula 1. Ai, muito bom, parabéns aí, Vini Vieira, sensacional. Estádio 97, da Energia 97 FM, tem oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Vamos agora ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Hoje só os virgens, tá bom? 3284-7097. No nosso vocabulário aqui, virgem significa aquele que nunca entrou ao vivo no nosso programa, tá bom? Então hoje é exclusivo pra você que tenta a sua primeira vez ao vivo aqui no Estádio 97. Não tem nada a ver com você que tem pelinha ainda. Nada. Ô! Oh. Alô! Alô? Alô? Quem fala? Fábio. Fábio do quê? Fábio Xavier dos Santos. Ô, velho, você não tá fazendo piloto aqui pro Sombra ouvir, não, velho. Pode ir. O cara tá impostando a voz, velho. É, mas não, agora, não, mano, voz natural mesmo. Ah, sim. Você é que isso aí pegou o quê? Pra querer ameaçar o Domênico? Tem isso? Alguém te encoxando aí, pô? Não, pô, que isso? Ô, mano, cara gravando piloto. Mas, ô, Fábio, quantos anos? Tenho 26. 26, isso. E qual o seu bairro? Ele fala todos os Guaianazes, Zona Leste. Mas não dá pra falar assim, Guaianazes, velho. Por quê? Eu de Guaianazes. E você Guaianazes. Trabalha com o que, ô, Fábio? O cara fala sobre a cidade de contador. Assim. Contador. Tem passagem? Que passagem, rapaz? Imagina, é brincadeira, mano. Pô. Ele liga pro cara. Às vezes tem passagem de ônibus. Liga pro cara, ele fala. Você deve estar com o cabelo em pé agora, hein, velho. Abrilzão aí, todo mundo entregando a declaração. É, então ele fala. Tô precisando dar uma maquiada na declaração dos caras aí que estão tentando imposto de renda, bens. Quer? Não, mas tá. Ainda tem prazo, até dia 29 ainda, dá pra entregar numa boa. Pô, mas sempre tem aquele corno, velho, que sabe que precisa entregar o negócio, o cara só vai entregar a documentação faltando 12 horas pra fechar o prazo de entrega. Fala, Brownson. Tem aí, entrega que a gente faz faltando 20 minutos. Aí, o Guaianaz, aí você não trampa aí não, né, mano? Foi? Você não trampa aí não, né, mano? Não. Porque lá em Guaianazes ninguém faz o declaramento do imposto, né, mano? Pior que faz, hein? Ah, você tá louco, mano. Já morei aí, é nóis, pô. Tamo junto. Mas, ô amigão. Diga. Você de vez em quando aí pega alguns clientes ali que pedem pra dar uma maquiada em bens, em patrimônio, coisa do tipo ou não? Ah, eles pedem, assim. Mas eu não faço, né? Não faz? Não. Ah, você é 100% certinho? Sou. Duvido, mano. Sou. Duvido. Então perdeu o tempo do arroz, hein? Mas tem que ser, pô. Senão a gente perde o registro, não dá pra nós pra trabalhar. E quanto custa pra você fazer uma declaração? Depende dos seus rendimentos. Então você vai de acordo com a cara do cliente. Cara mais rico, mais caro. Porcentagem, né? E se o cara tiver muitos bens, for rico, mas seja uma declaração muito simples? Nunca é uma declaração simples se você tem muitos bens. Ah, vamos supor, o cara lá, ele fala assim, ó, o cara tem 2 milhões na conta, é rico. tá certo? Tipo ele declarar, tem 2 milhões na conta, o cara é rico. É uma declaração simples. Não, mas aí o cara que tem 2 milhões na conta, ele não vai deixar 2 milhões na conta parado. Oh, ele vai ter aplicação. Me desculpa, amigão, desculpa. Mas aí você tá sendo. Aí você tá sendo incoerente, tá sendo antiético. É igual o paciente quando chega num médico, independente dele ter uma doença ou 18. Ué, o médico não pode cobrar de acordo, vou te cobrar por número de doenças. Não, tá errado. Não, mas dá mais trabalho, mano. O médico, ele te cobra de acordo com o tratamento. Então, se o tratamento demandar muito mais horas, muito mais medicamentos, ele vai te cobrar mais. Ou não? Não, ele cobra consulta, velho. Ele cobra consulta. Mas aí consulta é quem tá morrendo já, né? É uma coisa. A elaboração é outra totalmente diferente. Ô, Luciano, quantas páginas tem toda aquela que ele pode ler? Não, não, o Hulk. É, fala direito o nome inteiro, senão não... Repete a pergunta, velho. Faz de novo, faz de novo. Luciano Huck, quantas páginas tem teu imposto de renda? Loucura, loucura, bichão de bola. Não sei quantas páginas tem a minha declaração, mas o Fausto Silva deve ser mais pesada que a minha, bicho. O Fausto é o rei do domingo do merchandising da Rede Globo. A declaração do Luciano Huck não é por página, é por peso, velho. O cara chega lá e fala, ó, a declaração dele hoje tem 600 gramas. Mas olha, ô Benja, você que é mais ligado você que é mais ligado no mundo de estrelas... Eu? É, eu acho que o Faustão deve ser mais rico que o Luciano Huck. Ô, louco, bicho. Faustão deve ser mais rico que o Luciano Huck. O Faustão mais é mais tempo, que o Galvão Bueno, será? Quase 30 anos mais no tempo. Domingo, bicho, olha aí, ó. Aí eu acho que... Aí equilibra a coisa, aí, né? Aí eu acho que a coisa equilibra. Eu acho que não, eu acho que é o Luciano. Você acha? Luciano Huck tem muito negócio que ninguém nem imagina. Eu não sei, algum deles é judeu? Luciano Huck. Luciano ganhou, esquece. Luciano ganhou já. É, da tribo do peru aparado ganha. Tira a enquete que eu fiz. Venceu, Luciano! Ó, mas vou te falar, velho. Eu acho que o Galvão ainda tá um passo à frente aí, hein? Não fala isso de mim, amigo. Só porque eu tô morando em Mônaco. É. Só porque eu moro em Mônaco, eu saio de lá, eu, Mauro Naves, pra fazer a transmissão dos jogos. O Luciano tem ilha, Principado de Mônaco. O Mauro Naves também mora em Mônaco? Não, o Mauro Naves mora aqui. O Mauro Naves pega a Avianca e vai. Eu não, só vou de primeira classe. Se tiver champanhe, eu não vou, amigo. Oh, e não vem me chamar pra transmitir joguinho que eu não faço. Falo, põe o Kleber Machado. Mas será que humildade é tudo, né? Pra mim é só seleção brasileira. Quem? Direto de Roma, nos ouvindo pelo aplicativo, Márcio Ribeirinho diz, me põe nessa lista. Você tá brincando? É mesmo? Ah, mas isso aí é pelo pai, não é por ele. Só que ele ganha. Ele ganha mesada até hoje. Até hoje, né? Olha o mais Ribeirinho, olha a petulância. Ô, Benja, fala pra esse babaca do Sombra quando eu fazer a enquete me colocar, viu? Não, não é? O que ele escreveu aqui? Não me menospreze, Sombra. É, o Rodrigo sempre diz que o Márcio é a vergonha da família Rivelino, né? Vamos ver o quê? Outro dia ele foi comprar um relógio aí, foi na Rublô. Ele pediu pra todo mundo da loja se retirar porque ele não queria que fotografasse os relógios que ele tava comprando. É arrogante. Que arrogância, que arrogância. É isso. Brincadeira isso. Ô, Fábio. Oi. Que time você torce, Fábio? Todo poderoso Timão. Ah, Corinthians, mano, Corinthians. É de brincadeira. Ô, amigão. Isso é monstro. Fala, mano. Você com essa voz de locutor, você nunca pensou em ser o locutor do Pacaembu ou da Arena? Cara, já pensei, mas primeiro eu tenho que me qualificar, cara. Pede pro Domênico, velho. Domênico te vende aqui o registro. Curso de locutores, Domênico Gato. Eu não vendo nada. Que isso, velho? Quanto custa Domênico Gato na sua escola? Tem que fazer o curso, treinar o cara. Não, eu não. Não, ele quer fazer o personal voice, cara. Não, ele tem que fazer o curso. Curso de locução lá no Senac ou na Rádio Oficina. Não, mas ele quer você, velho. Ele quer um personal. O que é eu? Como é que entra no seu curso, Domênico? Aqui não tem curso, não, filho. Não tem curso, não. Sai pra lá. Prédio eu tenho, né? Domingo, isso é muito engraçado. É o Prédio, você tem, né? Nem que ele não queira, mas é. Ele tem. Quem que tem? Tem um curso aí, né? Oi, Prédio, o teu curso é legal? Domênico é show de bola. Olha aí, bola, né? É bola, gente boa. Domênico é show de bola, velho. No palestra direto, filho. Eu, Domênico, filho, saía lá comer uma pizzinha, velho. Show de bola, filho. É igualzinho, é porco, velho. Domênico é show de bola, que ele é porco, filho. Sou porco até o fim, filho. Meu, você me deu bola igualzinho. Ô, Fábio. Qual é mais louco? O Bola ou o Domênico? Eu acho. Nenhum dos dois é louco, você tá louco. Tá bom. Mas eu não tenho dúvida. Não conheço um, mas o outro eu não tenho dúvida. Não preciso nem conhecer pra saber quem é. Olha, eu não conheço um e não preciso conhecer pra saber quem é. Ô, Fabião. Ai. Sabadão, 18h30, tem Corinthians e Audax na Arena, cara. E aí, expectativa quero pra esse ir jogo? Na torcida, estádio 97. Boa, opa! Mano. Garantiu o seu lugar, cara. tem como fazer um merchan? Calma lá, no final da ligação, aguenta aí. Antes mesmo da gente falar do Corinthians e Aldax aí, que é um jogo decisivo do Campeonato Paulista, amanhã tem um jogo aí que o Corinthians precisa cumprir tabela também, que é contra o Cobressal aqui na Arena, hein, irmão? Expectativa pra esse jogo aí, o Corinthians vai colocar o Cássio de titular. Olha, cara, olhando pro nosso time reserva, olhando pro time adversário, eu acho que dá pra gente fazer uns 2-0 aí, fácil. Porra, eu tinha chutado no meu bolão 4, achando que era o time titular que jogaria contra o Cobressal. O Tite vai colocar o time reserva. Mas se bem que o time reserva também, quando pegou o São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, enfiou 6, velho. É, então. Então não dá pra ter expectativa boa, né, mano? É, não precisa se preocupar muito não, mano, eu acho. Ah, mas vou te falar, cara, é importante o Corinthians vencer essa partida pra que o Corinthians possa se qualificar entre os melhores primeiros aí pra pegar os adversários mais fracos aí no mata-mata. E além do que, amanhã é importante ganhar, porque amanhã a Arena Corinthians vai estar transbordando de gente. Sim. Pô, os caras vão lá, todo mundo prestigiar, respeito ao torcedor. Pô, tem que jogar, tem, né? Ganhar. Precisa ganhar de 5-0, mas tem que jogar legal. Tem que ganhar, concordo. Mas, ô amigão, quem que você acha que vem do outro lado aí no Campeonato Paulista, mano? Tem Palmeiras e Santos também na outra semi. Cara, eu espero que venha o Palmeiras. Você espera que venha o Porco? Espero que venha o Palmeiras. A gente tem umas contas pra acertar e eu acho que tá na hora da gente acertar essas contas. Olha a ameaça, meu! Mas isso aí, ó, isso aí é mais de 100 anos, essas contas, já viu? Vocês não chegam, né, velho? Já há mais de 100 anos que vocês não chegam, né? É freguês, viu? Chega, para. Quando vale, vocês ganham. Agora vamos ver se passa. Quando vale, a gente ganha, isso mesmo. Quando vale, a gente ganha mesmo. Quando vale, vocês não ganham. Quando vale, a gente ganha. Você ouviu errado. Quando vale, vocês não ganham. Libertadores, velho. Faz eliminamos tempo você. Ah, você falou quanto que quando tempo vai... Ah, você mudou o discurso. Sua véia agora. Coroca, se enxerga. Ah, juiz, juiz. O que, que é Coroca? Olha, Coroca você. É velho, hein? É, Coroca é velho. Faz jus a ela. Mas eu também acho, cara. Eu acho que pra final do Campeonato Paulista aí seria legal aí um Corinthians e Palmeiras. O Santos já tem chegado com uma certa frequência aí. E eu acho que um clássico como Corinthians e Palmeiras ia voltar... Talvez aí as origens do Campeonato Paulista, aquele campeonato forte. Concordo contigo. Cara. É quem sabe não nada contra o Santos, nada contra o Santos, mas contra o Palmeiras é legal. Quem sabe nos próximos anos não rola uma inovação, São Paulo chegar na final do Paulista. Pode não ser, não? Né? Faz tempo que São Paulo não chega também. Verdade. Corinthians e Santos, o Corinthians já espancou o Santos aí em 2009, mano. Aquele gol do Ronaldo de cobertura e saiu do Fábio Costa, esse lembra? Esse gol ficou marcado na minha carreira, né? Eu queria. Ali foi da hora, hein? Agradecer a todos vocês que. Tem gente falando que eu vou voltar. Vou voltar a rolar em campo, né? O tamanho que eu tô, eu não jogo mais. É verdade, mano. Mas esse gol aí em cima do Santos foi uma humilhação, né? E eu aposentei o Fábio Costa depois disso aí. É verdade, né? Logo depois o Fábio Costa... Parou. Isso aí ficou mais marcado que aquela minha do motel que eu fiz lá com os três. É verdade. Ô, Fabião, então faz aí o seu merchan aí. Estamos num momento sem parar. Recarregar meu bilhete único ficou muito mais fácil com o Zoom. Boa, você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Ótimo. Top. Proteção e diversão só com Bozano. Boa, você ganha um kit com 2 desodorantes, mais um par de convites para assistir esse baita filme aqui, Batman vs Superman. Parabéns, tá bom? Obrigado, obrigado. E sabadão, como é que a gente faz? Ah, para você ir na torcida Estádio 97 no camarote único do nosso amigo Marcelo Neves, você tem que... deixa eu ver aqui. Você tem que estar até as 3 horas da tarde na Rua Tutóia, 77, tá bom? Esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Tem um hotel ali na esquina, onde rola o esquenta da torcida Estádio 97. Dali vão todos com um transfer muito legal pro estádio. Boa! Ótimo! Pro tá show! Estaremos lá. Vai ver o show do Coringão sabadão lá contra o Aldax. O jogo não vai ser grande coisa, mas o camarote único será já vale sim. A pena. Top. O camarote único é top, você vai gostar. Será sim. Espetáculo, espetáculo. O camarote é proporcional ao futebol que o Corinthians apresenta. Abraço pro Sérgio, pro Júnior, pra Ariane, pessoal do Único. Muita gente fina. Boa. Ana Paula. Muito Marcelão. Obrigado. Marcelo. O Marcelo Neves mandou um abraço pro Benja e mandou um abraço pra você, viu? O Marcelão é gente. Marcelo Neves? É. Gente boa, abração pro Marcelo. É isso. Um abraço. Aí. Gatinho. Tchau, Fabio. Um abraço. Tchau, abraço. Valeu. Bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É Fábio. Aí. Vamos ao segundo ouvinte no momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Quem fala? É o Luiz Rafael Vieira. Ah, Luiz, tudo bom? Tudo bem, Dodô, e você? Bom, Luiz. Quantos anos, hein? 27. Ele gosta de qual time, hein, Domenico? Fala, David. É Corinthians, vai, mano. Você é Corinthians? É, o David do Brasil, velho. Eu não acredito. Eu só vejo ele com a chapinha, assim. Ah, tem mais. Eu achava que você fazia chapinha também, meu amor. Eu não faço, não, velho. Meu cabelo é natural. Eu quero ir na torcida de 97. Opa! Garantiu sua vaga. David Brasil, onde você conhece? Onde você tem tantos anos essa amizade com o Domênico? É, na verdade, eu sou amigo da Suzana Vieira e das celebridades, porque eu sou promotor e conheço as mulheres que comem na churrascaria, né, meu amor? Aí eu levo os famosos pra comer na churrascaria e as modelos vão lá e vê as pica-pica-pica-pica-pica-pica-picanha quando vão almoçar, meu filho. Mas o Domênico, essa amizade vem de muitos anos também? Sim, o Domênico é uma celebridade do rádio, né? Muitos anos. Você já viu a pica? O Domênico várias vezes. Várias, eu tentei, mas ele não quis, namoro sério. Depois você come, você dá vontade de fazer o quê? Aí depois peguei tutinha também. Consegui na vida. Meu. Amor interno, amor. Ninguém, o ouvinte não entendeu nada dessa piada. Eu entendi. Doutor Pimpolho. Ô, Luiz. Opa. É, olha, de repente cai a tua ligação, né? Mas você tem que estar aí, olha, na Rua Tutóia 77, às 3 horas da tarde, tá bom? Beleza, vou estar lá. Beleza? Vai sozinho. Ô, amigão. Fala aí, mano. É, o Corinthians, ele sofreu uma baixa no último jogo aí, diante do Red Bull. O Giovanni Augusto acabou lesionando os ligamentos do tornozelo, mas o Corinthians apresentou agora o Marquinhos Gabriel. E aí, cara, o Corinthians saiu ganhando ou saiu perdendo com a lesão de um e a contratação de outro? Não, na minha opinião, ainda saiu perdendo porque o Giovanni Augusto já estava no contexto já, de treinamento, de entrosamento com o time. E o Marquinhos Gabriel tá chegando agora, tava na Arábia, tem que ver como é que ele vai estar ainda preparado para jogar, como é que tá o estado físico dele. Então, até pegar o ritmo, o esquema do Tite, não vai ser na hora, vai demorar um pouco, entendeu? Eu também então, acho. Nesse aspecto, o Corinthians continua, vai ficar perdendo. Mas acho que ele no lugar do... Alô? Alô, vivo. Alan Mineiro. O raciocínio ficou. É, o reserva imediato agora para a posição do Giovanni Augusto é o Alan Mineiro, cara. Tem o Rodriguinho isso também, que pode ser uma opção. Mas a princípio aí o Alan Mineiro deve assumir essa titularidade aí. Exato, eu colocaria realmente o Alan Mineiro e adiantaria um pouco o Guilherme para fazer um pouco mais do lado de campo, de ataque. Acho que o Guilherme tá fora de posição, não tá legal para ele não. É que nesse esquema do Tite aí, o Corinthians ele tem um volante ali, que é o Bruno Henrique, e aqueles outros jogadores que atuam um pouco mais avançados ali, no caso o Elias, o Luca, o Giovanni Augusto, enfim, todos os jogadores que atuam naquela linha de quatro à frente da linha do volante ali do Bruno Henrique, eles têm que fazer essa função também de marcação, e o Guilherme ele não está conseguindo acertar isso daí. O Guilherme, ele no Atlético Mineiro, ele jogou de segundo atacante. Muitas vezes ele fazia aquele quarto homem de meio campo ali, mas era um cara que funcionava mais no ataque do que na meia. E o Guilherme parece que tá meio deslocado no esquema do Tite ainda. É porque o Guilherme já tá com 27 anos e ele nunca jogou nessa posição, né? Então é uma experiência que o Tite tá tentando fazer agora. Então tá difícil pra ele ainda. Ele mesmo falou em umas entrevistas aí que ele tá tentando se adaptar ainda e que a torcida tem que ter um pouco de paciência com ele. Eu acho que tá certo. O Tite, o nosso semideus, vai conseguir dar um jeito na situação. Também acho, cara. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tem um blog chamado Pombo Sem Asa. Pombo Sem Asa é o nome dele. Aí lá vem Pombo Sem Asa. E eles fizeram uma enquete junto aos goleiros brasileiros da Série A e Série B. Cada goleiro brasileiro, então os goleiros gringos não valeu, entendeu? Por exemplo, o Martin Silva lá do Vasco não pôde votar. Cada goleiro brasileiro tinha que escolher os 3 melhores goleiros brasileiros na sua opinião. Tá? E a pontuação era a mesma da escolha do melhor do mundo da FIFA. O primeiro goleiro ganha 3 pontos, o segundo ganha 2 e o terceiro soma 1 ponto. Quem você acha que foi eleito pelos próprios goleiros brasileiros o melhor goleiro do Brasil? Marcelo Grohe. Isso conta os que estão em atividade ou os que já pararam também? Não, os em atividade. Tá jogando. Marcelo Grohe. Eu acho o Cássio. Não, em atividade... Victor. Quem você acha, o Santista? Bom, o Prass. Prass? Diego Alves. O melhor goleiro brasileiro eleito pelos próprios goleiros brasileiros foi Alisson, do Internacional. Ah, Alisson. Tá de sacanagem. Com 40... Os caras que são os caras da posição. Alisson é o nome dele. Ah, mas vou te falar, velho. O Marcelo Grohe pega mais que o Alisson. Mas, mano, o Vitor aqui... pega mais que o Alisson, okay, o Cássio pega mais que o Alisson. O Fernando Prass pega, Prass pega mais que o Alisson. Sim, também. Mas essa é uma opinião dos especialistas, os próprios goleiros, né? Aí, Dodô, quero vocês na final, hein, Dodô? Ei, Dodô, amigo. É, primeiro chega lá, filho. A gente vai chegar, tá? Vocês, ah, não sei, eu também não sei de vocês. É, o Corinthians vai pegar o Dax, é louco. Vou vingar o São Paulo, mano. Olha, aqui tem uma dívida. Olha, ó, viu, aqui tem uma dívida. Cuidado. Aí. Viu, tem uma dívida aí pro Corinthians vingar aí os caras, mano. O São Paulo tá pior que a Dilma, tá apanhando de todo mundo, hein, meu Deus. Não, ninguém te mas perguntou. Conclua aí sobre o negócio da enquete aí que você tava falando a respeito dos goleiros aí, vai. Olha, Jefferson ficou em segundo lugar com 27 pontos. Diego Alves, goleiro do Valência. Esse é bom também, acho. Cássio em quarto lugar com 22. Aí empatado em quinto, Marcelo Groi e Fábio. Sétimo, Vitor. Oitavo, Fernando Prass. Nono, Danilo Fernandes e o Everton do Atlético Paranaense. Aí vem o Júlio César do Benfica. O Muralha e o Diego Cavalieri do Fluminense. Em último lugar, com um ponto, Neto, goleiro da Juventus. De brincadeira. Denis não teve nenhuma menção. Nem o Vanderlei, pelo que eu tô vendo. Nem o Vanderlei teve uma menção. O Ruth. Oi, amor. Rude, eu tava meio louco, cara. Esses dias eu acordei e comecei a cantar a música do Tobias, velho. Eu preciso de tratamento, sério. É porque, meu, ele tava aí com você, canta mesmo, meu. Tobias, amigo, pra toda vida, hora. Pra vida inteira. Alma, culpa e... Eu errei, nem, nem você sabe a música, pô. É porque ele muda a letra constantemente. E agora com o solo de sax dele, ele faz? Pô, amanhã o Tobias podia cantar de novo, né? Com certeza, amanhã o Totô vai cantar pra todo mundo, pro Brasil. Onde tá o Tobias nesse momento? Ele tá ele embaixo... Fumou. Tobias tá comemorando o jogo, amigo. Ele ligou pro Oscar Baroni, fazendo a festa. Então, nesse momento, o Vinícius sentou em cima dele, meu. Tá amassadinho. Tá amassadinho, ele, mas ele gosta, ele se diverte. Ele se diverte. Então ele tem 30 centímetros em cima dele. Outro dia disse que... Diz que o Domênico sentou nele, ele entrou na caverninha. Não fala isso, o Tobias é baixo. Na Docral. Na direção do pulmão. O Tobias faz fotossíntese, meu. Faz fotossíntese? É. Como ele ficou? Ele é assexuado. É, ele faz, ele fica parado na frente da janela, aí ele se alimenta parado. Você tá brincando? Você alimenta do quê? De fotossíntese. De luz? É. Ah, uma planta. Ele toma suco de clorofila. É. Espremem ele pra fazer suco. Boa, irmão. Quer mandar um abraço pra alguém, cara? Eu quero mandar, sim, um abraço pro meu primo Beto, que é fã de vocês. Obrigado. E é isso aí, pra vocês todos. Proteção e diversão só com Bozano. Boa. Ganhou um kit top com dois desodorantes, mais um par de convites pra você assistir Batman versus Superman. Beleza, e carregar meu bilhete único ficou muito mais fácil com o Zoom. Boa, você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom também. Esse cara é legal, ele vai ganhar um jantar com a mamãe brusqueta. Meu mamãe, leva ele pra jantar. Eu vou levar ele pra jantar, vou levar ele pra comer muito gostoso num restaurante italiano. Vai eu, Domenico e Bola. Amigo do... Ele vamos lá. Vou dar uma camisa no palestra pra ele também. Valeu, gente, obrigado. Tá bom? Valeu, cara. Pensa na cena da mama tirando a roupa pra vocês. Você não vai dormir hoje. Não. Ah, ele falou, tchau. É, isso aí. Então o rapaz vai ter que entrar na Rua Tutóia 77 até as 3 horas da tarde pra seguir com a torcida Estádio 97. Vamos lá, mais ouvintes. Só aceita um cafezinho? Não! É, momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, por ser a VIP do carro, Dodô. É, alô. Alô. E fala. Flávio Shen. O nome? Flávio. Flávio do que, Flávio? Flávio Shen. Shen. Então tá certo. Quantos anos, Flávio? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Ele falou que é a idade do médico. Muito obrigado. Alguém tem que fazer a escada. Porra, tô esperando isso. E o bairro? Demoraram, né? Qual que é o bairro? Que ridículo, velho. Jardim Carmel. Como? Carmelo? Jardim Carmel. Olha. Carmelo é da Califórnia. Carmelo é na Califórnia. Aí, em Israel tem um monte de Carmelo também. Mas eu vou falar agora pra você. O Jardim Carmel. Ninguém ligou. Não, ligou já. Já ligou? Já ligou. Aqui às vezes confundo. Que tem Jardim Carmel e Parque Carmel. Mas se é o Jardim Carmel que eu conheço, ele é perto da Raposa. Eu que eu não conheço? Perto da Raposa Tavares. Isso mesmo, Cotia. É. Ah, RG, cutia. RG, cutia, o cacatatu, cutia. Não. Flávio, né? Flávio. Soletre o Shen pra nossa produção. C-H-E-N. Valeu. Boa. Muito obrigado, abestado. Acabei de anotar. E o time, brother? Todo poderoso. Ah, Coringão, Coringão. Ô, amigão. Corinthians classificado no Campeonato Paulista, Corinthians classificado na Libertadores. Pra muitos que estavam dando Corinthians como um time que poderia brigar pra não cair esse ano, depois do desmanche aí dos jogadores que saíram, o Corinthians tá surpreendendo, não tá não, cara? Ah, já é campeão já, né, mano? Do Paulista ou da Libertadores? De tudo. Meu Deus. Olha, cara, é difícil, é difícil. A Libertadores esse ano aí, o Corinthians ele tem um time aí que... mano, falso humilde agora. Não, não, mas eu sou muito humilde. É difícil, é difícil. Não, mas de fato é. O Corinthians de 2012 era um time pronto. Era um time que tava voando. Esse time do Corinthians versão 2016 é um time que tá em construção ainda. Precisa melhorar em alguns aspectos. Tem alguns jogadores ainda que precisam jogar um pouco mais do que estão jogando. Mas eu tenho sim uma expectativa boa com relação à disputa da Libertadores e do Paulista também. Eu acho que no Paulista o Corinthians já tá na final. Tem que esperar do outro lado ali o Santos ou o Palmeiras. Mas na Libertadores aí, cara, eu vejo também o Corinthians muito forte. Eu vejo o Corinthians entre um dos quatro principais times das oitavas de final da competição. O que você acha? Não, ele é o melhor time aqui do Brasil, né? Da Libertadores fica mais difícil, né? Falar que é o melhor. Tem muito time aí que ainda vai entrosar e agora daqui pra frente os times ficam melhores, né? Mas olha, o Corinthians é grande favorito sempre em todas as competições que entra, né? Mas vou te falar, com relação à classificação da Libertadores aí, o Atlético Nacional tá fazendo uma campanha impecável até aqui. Mas precisa ver também numa fase de mata-mata como é que eles vão reagir, cara. Porque por mais que eles tenham feito uma boa fase de grupos, às vezes você vai pro mata-mata aí e você acaba tropeçando. Vê o River ano passado. É, a nossa vantagem é que... O River foi mal na fase de grupos, mas chegou no mata-mata, o River, pô, bateu em todo mundo e foi campeão. É, mas a nossa vantagem, a vantagem que a gente tem é o nosso estádio, não tem jeito, né? Concordo, cara. Volto a falar aqui. É mais fácil você entrar com o Rojão no dia do Réveillon na Times Square, velho, do que ganhar do Corinthians na Arena Corinthians. Mas é verdade, basta pegar o aproveitamento. O Corinthians jogou 11 partidas, se eu não me engano, esse ano lá, ganhou as 11, tá louco? Você, como sempre, sempre coerente, né, mano? Obrigado, irmão. Aí, a voz do povo, velho, a voz do povo. Por mais que vocês tentem depreciar o que eu digo aqui, o povo está comigo, cara. Muito obrigado, mano. Eu queria ir no estádio, no camarote do Estádio 97. Você tem que falar assim, ó, eu quero ir na torcida Estádio 97. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Boa, mano, garantiu a sua vaga aí pro Corinthians e ao Dax, sabadão, 6:30 da tarde. Camarote único lá, comida, bebida, traslado pro estádio, você vai curtir demais. Você tem que estar, então, até as 3 da tarde na Tutóia 77, tá bom? Tá ok. Não vai furar, hein? Não, pode deixar, tamo junto. Os carinha que entra aqui na torcida e fura, não comparece no dia? Coloca numa lista que nunca mais tem. O livrinho maldito. Vai pra uma lista de spam. Ô, Aguinaldinho. Oi, gata. Vai pro X. Não vai furar, hein, Aguinaldinho. O quê? O que acontece comigo é o contrário, eu sou furada. Ah, é? Oi? Falei muito, né? Não. Não, falei muito. É, vocês querem que eu zoe a minha gata, é isso que vocês querem? Vocês querem? Eu não vou fazer isso. Olha, para Brasil, hoje no programa do João Kleber. Eu vou contar. Inédito, Aguinaldo vai revelar um segredo. Olha pra você. Para, Aguinaldo. Ontem estava chegando em casa, atrasada, porque eu moro no apartamento do amante. Olha, o Aguinaldo mora no apartamento do amante. O que será que ele vai falar? É inédito, em nenhum programa de televisão, Brasil. Olha aí. Eu moro ali na Casa Verde. Na Casa Verde. É. E aí eu estava chegando, quando eu vi na porta, eu vi a porta semi-aberta. Calma, não fala ainda, calma. A porta estava semi-aberta. É. E aí? E aí, quando eu fui entrando, eu fui ouvindo umas coisas assim, porra, porra, porra, porra. Que é isso? O Domênico? Não falei que é. Você, cadê o seu suspense, porra? Ai, que sacanagem, meu Deus. Aguinaldo, teu canto com o Domênico, não, é isso? Não, você está equivocado. Eu não sou, não, você está... Vai se defender, Domênico? Que história é essa, Domênico? Pô. O que vocês estão falando? Velho? O cara respeitado do gabarito do Domênico Gato, pô, que é isso? Sorry. Deixa lá. E, amigão, pra finalizar sua ligação, aí manda seu recado aí, um good vibration pro Rio. Good vibration! Veja lá! falar como fala! Ô, David Brasil, você vai levar o mano lá pra ver a pica. Como é? Meu amor, se ele for lá, ele pega o meu lugar, né? Depois desse good vibration. Vocês não são do reggae, Como é que chama o outro termo? Soletre, mano, tem good vibration. Good vibration. Não, good vibration. Ele falou. Gude cabresto. O Rildo acabou se lesionando hoje. Manda então o seu pensamento positivo pro cara aí, mano. O cara faz 220 jogos. O cara nem lembra dele mais. 220 jogos? Ou 20 dias. Nem faz isso também. Melhoras pro Rildo aí. Eu queria mandar um abraço aí pros meus primos Alexandre e Rogério aí, mano. É. E agradecer a vocês aí pela participação aí e pelo programa. Show de bola. Muito obrigado, mano. Valeu. Obrigado, hein? Tamo junto. Valeu, só um abraço. Valeu, Flavião, valeu. Esse foi o Momento Sem Parar, três ouvintes na sequência. E aí, como vai ser a sua partida no fim de semana, hein? Mas não tô falando não de Santos e Palmeiras, não tô falando de Corinthians e Audax, tô falando da sua partida, aquela partida que você faz de society, aquela partida que você faz de futebol de salão, né? Tô falando daquela partida da que você vai pro sítio, pra praia, quando você pega o carro. Todo mundo gosta de dar uma escapadinha no fim de semana, não é verdade? Rapaz, por exemplo, pega o Mano. O Mano, ele vai dar uma escapadinha, mas não no feriado, que feriado ele vai trabalhar. Sim. Mas quando ele for lá pra Maresias, ou melhor, o Mano Riviera. Vai pra Riviera, porque o programa acaba às 8 horas, 8 horas e 1 segundo o Mano tá no carro indo pra Riviera. Com certeza. Opa. Mas vai, ó, comportado, põe o cinto direitinho, ele ajusta o cinto da mulher dele, mulher não, namorada só. Porque só namorada, nem noiva, né? Aperta o cinto, não ultrapassa os limites de velocidade, e quando chega na pista do Sem Parar, aí é quarentinha por hora, com todo respeito. Então é isso aí, dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. O Ben já tinha perguntado qual era o país que dava uma financiada legal lá no Atlético de Madrid, mano. É. E vários ouvintes postaram aqui pra mim, olha, o The Boss, o Bruno Maia, é o Azerbaijão. Azerbaijão. Tem um patrocínio lá do Azerbaijão na camisa do Atlético de Madrid, se eu não tô enganado. Mas os ouvintes confirmaram aqui. Tá bom? Sim, boa. É isso aí. Vamos fazer a barba, mano? Vamos falar de Bozano? Opa, vamos lá, Sombra. É isso aí, Domênico Gato. Verdade, mano. Pegando feriadão, a galera precisa estar tinindo, né, velho? Senão não vão comer ninguém, velho. Passar um feriadão aí zerado não dá, hein, man? Aí é osso, hein? Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, amigão. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro lá de jaula, sabe? Nossa senhora! Aquele cheiro de churume. Você tira aquele saco de lixo e sai arrastando pela casa, pingando em tudo. Meu Deus! Você nunca vai ficar com esse cheiro horroroso, tá bom? Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século, amigão. Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes mais um par de ingressos para assistir esse filmaço, hein? Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte, ó, anota a frase. Proteção e diversão, só com Bozano. Proteção e diversão, só com Bozano. Marcou aí? Ah, legal então, hein? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha, tá legal? Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem novas aí do Palmeiras, ô Motinha? Não, do Palmeiras sim, ó. É o Palmeiras aí, o pessoal tá falando, Domênico, que a Juve vem forte pra pegar o Gabriel Jesus, hein? Quanto que é o valor do Gabriel, sabe? Multa é alta. 30 milhões de euros. De euros? É, saiu no Tutto dello Sport hoje. São três jogadores que diz a matéria que a Juve quer. Tá de olho, o Matheus Pereira do Corinthians, o Gabriel Jesus, que é o mais caro, e tem outro que eu esqueci quem é. O Danilo. É o Danilo, lateral. O Danilo, do Barcelona. Você acha que sai também pro meio do ano? Não. Gabriel? Não, não acho, mas não, não é impossível. Nada é impossível no futebol. Você não acha que ele pode rodar aquela pedra que tava na frente da gruta e largar sua túnica branca aí na direção da Itália? Mano, no futebol nada mais é não dá pra é cravar impossível. Nada, né, Domênico? Não, não dá. E o Palmeiras aí, o... Se Cuca... eles pagarem 30 milhões aí de euros... Pô, é dinheiro pra cara. É... Capaz do Paulo Nobre, de repente, vai fazer o quê? Não, se eles pagarem o valor da multa, o Paulo Nobre não tem nada com isso. Então, vai vender. Não, ele não precisa vender. Quanto, 30%? Se eles pagarem, se eles depositarem o valor da multa então, e o jogador acertar... Se ele quiser ir, ele não tem nem que falar mais nada. É. Ele vai embora. Ué, o que vai fazer? Ah, o Palmeiras só tem 30 ou 40? A cada renovamento 40%. É 10% que perde. Renovamento né? Não, renovação. Renovação. É 30% ou 40% que o Palmeiras tem? O contrato dele vai até 2019. E o Palmeiras tem direito... Tem 30%. 30%? Ah, não lembro quanto que é. Não, não é 30, não. É sim. Ah, não, acho que é mais, hein? Não é mais, não. Ah, não é mais do mesmo. Aí a volta tá falando. Era 70, foi perdendo, agora é 30. Eu lembro que o Palmeiras tinha cedido um baita pedaço parte, mas quando renovou o contrato, quando ele saiu da base. Sim. É, mas eu não sei, hein? Eu vou até procurar aqui. Vou falar uma coisa que eu não sei. É. Mas é mais fácil pra ele ir, né, Dudu? Até por conta do número de atacantes que o Palmeiras tem, eu acho que... Alguém. É, mas, não, mas o Palmeiras precisa dele. É um moleque promissor. Tá louco? Ele é um moleque promissor. Tá com medo, sim, né? Sim. Não, medo tá nenhum, com medo. Vovó. Tá com medo do quê? Eu entendo. Gabigol. Também vai embora. Vai embora. Ó, o site da ESPN... Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Entre Gabigol e ele, eu prefiro o Jesus. Ó, Nobre explica o motivo do Palmeiras ter apenas 30% do Gabriel Jesus. ESPN. Ter uma porcentagem maior era inviável. O renovamento só aconteceria... Então, 30% já é pouco, né? Renovação. É 10 milhões de euros, né? Ah, mas ele tem que querer ir também, isso, né? Não. Ou tô errado? Menos, 9. Menos, né? Então, mas se ele falar que não quer ir, não vai. Olha, eu peguei uma matéria até antiga, né? Mas é de agosto do ano passado, da ESPN, falando. Tem 30%... É essa aí que eu vi também. É, 30%. Eu não sei se isso mudou alguma coisa. Não, no meio do ano ele não vai. Se o Palmeiras foi pra Libertadores. Quanto que tá o euro hoje? Ele fica mais um ano aí, viu, Jesus? 4,5 mais ou menos. Quê? Não, não tá tudo não. O euro caiu, mano. O euro caiu. O euro agora deve estar uns 4,17, 4,12. Antes foi de pagar. Eu paguei 4,30 quando eu fui, mas. Paguei 4,30 também. 4,01. É aí, ó. Só? Abaixou tanto já. É 4. O dólar foi pra 3,53. É, o dólar caiu bem também. 4, faz a conta aí, vê quanto que dá. Agora é a hora. Alto, velho. 4 vezes 3, 12. Daria 32 milhões. Hã? 32 milhões, não é? Ó, seriam 9 milhões de euros pro Palmeiras? 32 milhões. Não é isso? Não. 9 se são 4? 9 milhões de euros do Palmeiras, seriam 36 milhões de reais. É 36, é isso. Ah. Mas no meio do ano ele não vai, pouco, não. Pouco, né, velho? 36 milhões de reais é uma boa grana. Só se for no final, Jorge. Não, é uma boa grana, porém é muito pouco. Né? Não vai um jogador agora. Desse nível, né? Eu acho assim, é um jogador que tem tudo pra arrebentar. Ele ainda não arrebentou no futebol. Ele é novo, ele vai fazer 19 anos, gente. Então, não vai agora, não. Vai fazer 19. A não ser que ele... Acho que esse... vai com um time top, né, velho? A não ser que ele seja vendido. A Juve é um time top da Europa. É. Tá sempre o campeão italiano. Ah, e não só isso, foi o último vice-campeão da Champions. Foi. Sim. Foi? Foi. Não, é um time de chegada da Itália, é o principal time da Itália hoje. Sim. Agora, é que a Itália hoje tá ruim, né? No futebol da Itália tá muito pra baixo. É verdade, tá muito fraco o futebol da Itália. Tá fraco, é verdade, tá fraco mesmo. A não ser que ele seja vendido e só vai depois, isso. Né? Ah, mas aí foi vendido, vovó, esquece. Aí esquece. O jogador que foi vendido, velho, não joga mais com a cabeça no Brasil, né? Não dá. Eu não gosto disso, não. Mas tá bom, eu acho que se ele tiver a cabeça tranquila no lugar aí... o Gabriel ele vai disputar a Olimpíada, cara. E deve ser titular na Olimpíada. Você quer apostar? Que o cara tenha a cabeça no lugar. O moleque tem 18 anos de idade, veio do nada, tá lá tentando lugar ao sol, aí sai que o nome dele tá sendo disputado pela Juve por 30 milhões de euros... Como é que vocês querem que o cara tenha a cabeça no lugar? Não tô eu com 46 anos, se fizer esse negócio dele, eu já tava agora, arrebentando, jogando moto aqui de cima. Você é louco, mano, você é louco. Você vê aquele Gerson do Fluminense. O moleque, ele pintou uma baita proposta, o moleque desandou, mas o cara ficou lesado. Agora, nesses casos... O Gabriel Jesus, ele tem que ficar no mínimo mais 2 anos aqui, velho. O moleque precisa maturar eu acho mais. Acho que deveria maturar ficar. Que é picanho, cara? Sim, como se fosse. Mano, tem razão, eu acho que tem que ficar. Você queima etapas, Benjamin. O Benjamin outro dia tava falando, pô, tô pensando não é porque ele vai ficar, no, não é porque ele vai ficar mais dois anos que ele vai deixar de ser vendido depois por esse valor. Como é que você sabe? Porque ele vai disputar a Olimpíada agora, no meio do ano agora. Isso vai mal. Ele pode... Não vai mal. O moleque já mostrou que ele sabe jogar bola, pô. Ué, não vai mal? Vai esquecer de jogar bola? O que às vezes acontece nessas negociações é assim, o Palmeiras tem 30% e o atleta tem 15%. E mais dois empresários, um tem 22,5% e um outro tem 30%. Os caras estão feitos, velho. Esses empresários estão feitos. Um tem 22,5% e o outro 32,5%. Então, às vezes, quando vem uma proposta dessas... Vão ficar milionários. Palmeiras, ó, eu não abro mão do meu dinheiro. O que acontece muitas vezes é que os outros abrem mão do dinheiro, de uma parte do dinheiro... Pra pagar o Palmeiras. Pra não ficar refém da assinatura de 30 milhões. Você entendeu? Então, às vezes, o cara fala, ó, beleza, olha, então, ô Juventus, ó... É 6 milhões aqui pra nós, empresário, atleta, e tem que dar 9 lá pro Palmeiras. E acaba levando pela metade. Porque às vezes o empresário... Isso acontece. Né? Muito bem. Mas aí tudo que vai depender, Sombra, é o jogador. Se o jogador fala assim, eu não quero ir agora, não adianta, nem Cristo vai levar ele agora. É. Mas ele é Cristo já. Se de repente essa grana... Porque é o que o Benjamin falou, é uma grana, velho. Jesus. E mexe... É 15 milhões? 15% é dele? 15% é dele. Imagina. 15% é difícil, desse valor. Né, quanto é que não dá? É uma grana desgraçada de 4 violenta. 4 milhões e meio de euros. Que daria, vezes 4, 16 milhões de reais. 16. 18. É, 4 vezes 4, né? 4,5 vezes 4. Ah, não, mas não é 4,01, você falou? Então, Domingo, mas são 4 milhões e meio de euros, vezes 4 reais, 18 milhões piorou. De reais. Piorou, é mais. Pô, 18 milhões, Sombra, 18 milhões de reais, cara, qualquer cidadão no Brasil, qualquer cidadão no mundo, viveria o resto da sua vida. Acho que ele, a família dele inteira, mais a segunda, terceira geração. É isso aí, Estádio 97 tem oferecimento de Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Esser, construindo com valor. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E oferecimento da Esser. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Esther que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Está aqui do lado, está do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! E BV Financeira. É, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ligue na BV 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ô, Dodô, vamos falar da Recubiplast? Com certeza. Você sabe que você que está ouvindo o programa, de repente tem problemas aí na sua casa de infiltrações, de goteiras. Você que tem problemas de umidade espalhado para tudo quanto é lugar da sua casa? Não, não, cara, você tem que proteger sua casa. Proteja com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. É, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. Consulte o site. Tá aparecendo pra você que tá no estúdio ao vivo aí, ó, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, olha lá, tá vendo? www.sinteplast.com.br, esse é o site, que você vai consultar a loja que está perto de você, tá bom? Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para o Francisco, que é proprietário da loja Baretama, depósito de materiais para construção. Ah, grande Chicão, hein? Ouvindo a gente atentamente. Muito obrigado pela audiência, hein, ô Chicão? Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Ó, pessoal, queria agradecer essa presença muito legal aí do Vini Vieira. Grande Vini, fazer grande Vini. Obrigado, viu, gente? Muito bom, hein? Parabéns, cara. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa, todos vocês aí. Sempre escuta a galera quando estão no carro, em casa. Valeu. E convidar, então, mais uma vez aí, quem tiver, toda a galera que tá ouvindo o Estádio 97, que tá em São Paulo nesse feriado, nessa quinta-feira, no Teatro UMC, o Imita Show, que é um show de música divertido, com várias imitações, e tem um apoio aí da Rede Globo. Agradeço a galera da Globo que tá apoiando esse show aí. Boa. E você pode entrar lá no compraingressos.com.br, ou você liga no 3476-6403, ou no local, fica à vontade. Estou te esperando quinta-feira no Teatro UMC, às 21 horas, na Vila Leopoldina. E amanhã, no Bar Trapiche, com comédia stand-up ao vivo. Eu, Luiz França e vários convidados no Bar Trapiche, Clodomiro Amazonas, 357. Obrigado a todos vocês. Parabéns. Valeu, galera. Tamo boa, junto. Quem boa, quiser me seguir, arroba Vini Vieira Oficial. Boa. Ô, louco, cara. Bicho. Valeu, galera. Parabéns. Valeu, Vini. Boa, tchau, Domenico. Obrigado, tchau. Ô, moça, vamos combinar de ir aí, motinha. Todos convidados. Nossa, aí. O cara levantou e foi embora. Olha o moto. Foi mesmo, eu vi isso do meu lado. Ó, deixa eu mandar um beijo pra minha prima Rosana Samira, que tá fazendo aniversário hoje. Pro Felipe e pra Dudinha também. Valeu. Então, e tá, vou bom. Agradecer aqui o Elber de Melo, que trouxe pizza pra gente aí, tá bom? Boa. Elber, obrigado. Ó, e vamos lá. Um abraço pro doutor Ricardo Assad Dib, corintiano aí também, que faz parte. Valeu. E pro doutor Vasco Nobel também, que tá indo pra Bolívia amanhã, esse louco, viu, São Paulo? Tem que ir mesmo. É que essa hora o Mota não mostra todo esse patriotismo tricolor e não vai pra Bolívia ver o jogo. Não vai. Né? É. Acredita, mas acredita vendo pela TV. Estádio 97 volta amanhã, oferecimento Valeu. De Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira. Precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tchau, gente. Até amanhã. Tem pequeno intervalo político, já já. Night Sessions, Marina Diniz. Política que faz com que as pessoas entrem para o governo com projeto de poder e não com projeto de país. Você tem que ficar o tempo que o povo permitir. Mas no tempo em que você ficar, você faça o que tem que ser feito. Opa, opa, opa, para tudo. Presta atenção de novo aí, hein? Você tem que ficar o tempo que o povo permitir. Mas no tempo em que você ficar, você faça o que tem que ser feito. É bom isso, não é não? Bora seguir que a coisa tá ficando boa, hein? Pra mim... A política tá virando um novo futebol. É o meu time contra o seu. Pois é, é o tal do Fla-Flu. O Zé Gustavo, que também é porta-voz da rede, e o senador Randolfo Rodrigues deram sua opinião sobre isso. Uma falta de diálogo. É a minha verdade contra a sua verdade. As brigas de rua, a radicalização de um lado contra o outro, não vai resolver a crise. O caminho para essa crise é termos novas eleições. Sabe como? Pela decisão do TSE. A grave crise por que passamos não se resolve pelo impeachment. Muitos partidos estão envolvidos em corrupção e usam poder para evitar denúncias da Operação Lava Jato. O TSE deve apurar o uso do dinheiro da corrupção. Opção na campanha Dilma Temer. E se for comprovado, convocar uma nova eleição. A sociedade poderá escolher um novo governo e reconstruir o país. Nova eleição é a solução. Eu não acredito que daqui, sei lá, 6, 10 anos afins, a política vai mudar desse sistema, sabe? Por que que existe mentira e por que que ela funciona na política? Parece que, assim, é uma instabilidade tão grande que eu não consigo ver como é que a rede ela pode entrar nesse jogo, nesse processo. E existe algum lugar no Brasil em que as pessoas que comandam esse lugar não estejam tomadas por alguma coisa de fora, alguma facção criminosa, algum esquema de corrupção? Alessandro Molon, deputado federal, é bom de conversa, é direto, não foge das perguntas mais complexas e tenta responder a todas elas. A mudança não vai vir dos políticos, mas os políticos devem estar a serviço da mudança que vai ser construída com a sociedade. Fala, Marina. Você não pode entrar para a política com um salário de 24, 30 mil reais e adquirindo as fortunas que a gente vê por aí. Alguma coisa está errada. Uau! Presta atenção na pergunta desse garoto. Que tipo de reformas no sistema político você acha que deveriam acontecer para que eu pudesse se governar de forma mais alinhada aos interesses da sociedade? São feitas coisas horrorosas em nome da governabilidade. Uma boa governabilidade é aquela que não é pragmática, é programática. pragmática. A pragmática é essa, eu preciso de apoio no Congresso. E você quer um ministro para chamar de seu, uma estatal para você ficar fazendo coisas como fizeram na Petrobras? Aí dá aquilo para aquele partido. O que seria a governabilidade, que eu acho que vai na direção do que você falou? Você compõe o governo em cima de programa. Não é errado compor com os partidos. Cada partido pode sim ajudar um governo. É assim que as democracias evoluídas fazem. Educação de qualidade, isso leva 30 anos. Aí muda o governo, muda o partido, vai mudar o programa? Aí não se sustenta. A gente percebe muito mais rapidamente as coisas que a gente vê, né? Sustentabilidade está na nossa frente o tempo todo. É uma visão estratégica. É fazer as coisas agora, mas pensando no futuro. A conquista não é do partido, a conquista não é do governo, a conquista é da sociedade. O plano real é uma coisa boa? Isso não é do PSDB, isso é da sociedade brasileira. Tirar 30 milhões de pessoas da pobreza é bom? Isso não é mais só do PT, isso é da sociedade brasileira. Você institucionaliza a conquista, ela passa a ser não do fulano ou do citrano, mas do povo brasileiro, e nós todos temos que defender. Como é que você prova pra gente que a rede é diferente disso? Como que vocês vão se aproximar da periferia pra lutar contra o racismo? Como lidar com a bancada ruralista? Quem são vocês? O que vocês querem fazer? Por que vocês estão nessa? É, o pessoal tava afiado e não deu mole. Quem somos nós, né? A rede é um espaço de atualização da política. A legenda é nova, mas reúne gente envolvida em lutas socioambientais há 30 anos. Cidadãos e cidadãs independentes de classe, cor, credo, orientação sexual. Todo mundo por uma nova política. Temos uma bancada já ativa no Congresso. Os deputados Miro Teixeira do Rio de Janeiro, nosso primeiro parlamentar filiado, Aliel Machado do Paraná, João Derli do Rio Grande do Sul e os líderes Randolfo Rodrigues e Alessandro Molon, que vocês já viram no programa. A rede é o único partido que tem dois porta-vozes, a gente não tem presidente, e os porta-vozes da gente são sempre um homem e uma mulher. Um jovem e uma pessoa mais experiente, né? A gente acha muito importante garantir o lugar da mulher na política brasileira. É fundamental isso para mudar o Brasil. A gente apoia a nova legislação que garante a presença de no mínimo 30% de mulheres entre os candidatos. Aliás, a rede já fazia isso internamente, mesmo antes da lei. No caso dos transgêneros, respeitamos sua autodenominação. A presença de mulheres é importante em todos os espaços da política. E nosso sistema político, vamos combinar, é bem machista. No Brasil, só 10% dos congressistas são mulheres. E nós somos mais da metade da população. Nós queremos a visão das mulheres na teoria e na prática da política. Mulheres, vamos lá, ocupar a política. A rede tem também outras propostas que mudam tudo. Mas a gente tá sem tempo para falar delas. Então, ó, dá uma olhada aí no nosso site, ok? redesustentabilidade.org.br. Agora, pessoal, vamos voltar rapidinho pro debate dos estudantes com os representantes da rede. Porque uma garota levantou a questão da democracia digital. Como a rede vê esse desafio em relação à democracia digital? Quem começa respondendo é o porta-voz masculino da rede. Fala aí, Zé Gustavo. Você imagina se a velocidade da tecnologia como a gente tem tivesse dentro do governo? A velocidade das coisas, as respostas e tudo mais. A gente estaria lá em cima. A gente estaria com um outro modelo. É nisso que a gente acredita. A rede faz parte de um movimento que acontece de partidos muito diferentes, que estão pedindo mais horizontalidade, menos hierarquia, mais escuta da população, mais interação. Lá vem esse garoto de novo. Olha só a pergunta que ele fez pra Marina. Eu queria saber como você pode garantir pra gente que a rede de sustentabilidade não vai ser algo legítimo, que vai realmente dar um futuro pro nosso país. Essa garantia, eu acho que ninguém pode dar, certo? O que eu posso dizer é que as experiências que já aconteceram com os demais estão nos ensinando que elas não devem ser repetidas. Uma das questões mais importantes da nossa vida é o clima. E você já percebeu que ele tá doidão, né? O que fazemos com o nosso meio ambiente está ligado diretamente a um futuro que já bateu na nossa porta, de tão presente. E todo mundo sabe disso. A gente está numa situação extrema. Tem como sair dela sem ser extremo? As mudanças climáticas já estão nos afetando agora. Então há uma emergência. E essa emergência só será resolvida se nós formos capazes de diminuir drasticamente a emissão de CO2. Será que a população, de um modo geral, não percebe que os mais prejudicados somos nós mesmos? Fala aí, Molon. O Brasil está adiando enfrentar essa questão, e quem vai pagar o preço por isso somos nós, em especial os mais pobres. O senador Randolfo Rodrigues confirma, a ação solução tem que ser agora. O que nós temos que fazer é começar a tomar medidas já. Ou seja, zerar o desmatamento da Amazônia não pode ser uma medida para amanhã. É algo para hoje, de imediato. E você acha que o mercado permite isso? Olha, não haverá mercado se não existirem pessoas, certo? E o que está em risco hoje é a existência da própria humanidade. A luta em defesa do equilíbrio ambiental do planeta, ela tem que ser de todas as pessoas, de todos os governos e de todos os empresários. É na política que se toma a decisão se vai produzir energia renovável ou se vai produzir energia fóssil. Nós não vamos conseguir essa mudança se a Rede for o único partido preocupado com sustentabilidade. Fala, Molon. Na minha opinião, o Brasil está precisando de quem queira juntá-lo, unir as pessoas, acabar com esse fla-flu e fazer todo mundo vestir a mesma camisa. Aproveitar o que todos os lados têm de bom, as boas ideias, e fazer o Brasil avançar. Para todos. A gente preparou um manifesto que tem a participação de Luiz Helena e Miro Teixeira. Ele é bem simples e vai direto ao ponto. Você não quer fazer parte dessa rede? Nós somos um país rico, livre e plural, mas cheio de violência, desigualdade e pobreza. Ainda não conseguimos dar uma educação e saúde de qualidade para todos. O que acontece afinal com a gente? Precisamos de mudanças profundas. Apostamos no jeito colaborativo de trabalhar. Com a sociedade conectada. Podemos construir um grande país para todos. Sem deixar ninguém para trás. Muita gente vai dizer que tudo isso é sonho. Para nós é sonho mesmo. E sonho é só aquilo que ainda não aconteceu. Somos a Rede. Pessoas de luta e de paz. Para saber mais, acesse redesustentabilidade.org.br e visite nossa página no Facebook. Rede. Termina aqui. Transmissão gratuita de programa político partidário. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Depois do sucesso absoluto da temporada 2016, vem aí a edição 2017 do Navio da Véia. O cruzeiro mais animado do Brasil chega com grandes novidades a bordo do Preciosa, o gigante da MSC. O Cruzeiro da Véia traz pra você dois mega shows. Demorei muito pra te encontrar, Fábio Júnior. Agora eu quero só você. E a banda ícone do rock nacional dos anos 80. RPM. E mais 72 horas de festa com os DJs do Energia na Veia, revivendo dos anos 70 aos anos 2000. Cabines já à venda. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. E garanta a sua a partir de 12 vezes de R$229 por pessoa. Cruzeiro do Energia na Veia. A fórmula perfeita para a melhor viagem da sua vida. A energia que te move. Se mulher sabe pilotar? Bom, eu piloto um avião. Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher. Agora tem. Futebol é para homem e para as mulheres também. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade e do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país.

Música.